Salve, salve, jogadores! Sejam bem-vindos ao Cozinha Offline, o canal de Magic voltado ao jogador casual. Eu sou o Vinícius Sori e você está assistindo mais uma edição do Kitchen Finks, nosso podcast semanal aqui do canal, ok? Hoje nós estamos aqui para falar finalmente sobre a coleção de Dominaria, essa coleção tão incrível aí que está saindo hoje, está tendo um lançamento oficial hoje aí, semana passada teve o pré-release, né, de Dominaria. Algumas pessoas já até conseguiram box, né, já fiz unbox aí legal, tirou umas coisinhas maneiras. E para me ajudar aqui, né, nessa missão aqui que vai ser árdua, nós vamos falar aqui sobre muitas criaturas lendárias, vamos falar aqui sobre os comandantes da coleção, né. É, eu trouxe dois amigos youtubers que você já conhece muito bem, né, o Carlos do Cripta de Mana e o Ralf do Fábrica de Comandos. Sejam bem-vindos, meus amigos. Carlos, você já até abriu uma box de Dominaria aí, né, cara? Como é que foi? Conta aí como é que foi a experiência aí. Cara, obrigado, Sorin, de novo por estar no seu canal. Obrigado pelo convite. Ai, ai, caraca. Tá certo. Tem que fazer isso, cara. Né, tem que agradecer, né? Pois é, tá aqui todo dia, mas tem que agradecer. E aí, Ralf, boa noite. Valeu aí por estar me recebendo novamente, vocês dois. Muito bom estar aqui com vocês. Cara, essa box de Dominaria, assim, não veio o que eu queria, tudo o que eu queria. Faltaram algumas cartinhas ali. Mas eu gostei do que veio. Eu fiquei contente com o que veio, entendeu? Então, assim, poderia ter sido melhor, eu não sei, né? Talvez se viessem aquelas duas que eu queria, ou três ali. Mas, assim, eu curti. Curti porque veio bastante coisa em comum que a gente gosta, que a gente curtiu aí e tal. Então, sei lá, não tenho do que reclamar não, mano. Eu acho que a caixa não se pagou, mas não tenho do que reclamar. Tá certo então. Ralf, você tá com expectativa aí pra coleção? Vai comprar box também? Como é que vai ser? Primeiro eu só queria agradecer aqui o Carlos por mais uma vez ter agradecido de novo por estar participando de alguma coisa. Sobre a coleção, lógico, eu tô com altas expectativas, uma coleção cheia de lendas, lindas, maravilhosas, com vários comandos, inclusive aquele Josovés gostosão. E pretendo sim comprar uma box, cara, assim que eu conseguir dinheiro. Não, cara. Tá certo. Bom, hoje nós três aqui hoje, né, pra falar sobre as lendas da coleção. Nós vamos abordar apenas os comandantes, porque a gente já teve uma tentativa anterior aí de fazer a coleção inteira, mas não é possível fazer isso num episódio só, né? Então a gente vai falar só das lendas. Inclusive, hoje tinha mais um convidado aqui, que era o Diego, né? É, ele não pôde estar, os irmãos do Banejo, né? O Diego e o Fabrício do canal Bons Ventos. Houveram alguns imprevistos, não puderam vir. Mas o link do canal deles vai estar aqui na descrição também, se vocês quiserem conferir. Outro canal aí voltado pro conteúdo de Commander, se vocês quiserem, se vocês gostam desse tema, né, vale a pena conferir o canal dos caras também. E o link do Fábrica de Commander e do Cripta de Mana vai estar aqui na descrição também. Que é isso, cara? Que você tá fazendo aí, cara? Ah, o esboço do Kit Finks, aê, ó. Porra. Pra quem não sabe, essa arte aqui do nosso logo aqui, do nosso podcast, foi o Ralf que fez, né? Então aí os devidos créditos aí para o nosso artista aí, designer. Se quiser contratar, só mandar inbox. Manda inbox. Só mandar inbox. Trabalho em troca de booster. Boa. Aí, ó, pois é, tô devendo 5 boosters aí de Dominaria já por conta disso, né? Mas enfim, vamos lá, gente. Vamos falar aqui da coleção de Dominaria. Hoje nós estamos aqui. Hoje eu estou sem regata. Cara, vocês acreditam que veio um escrito lá do cara? Escrito não sei, né? O cara comentou num vídeo meu lá, falando que no podcast do Ralf, eu estava sem regata. E, tipo, ele me deu parabéns por eu não estar usando regata. Tipo assim, caraca, esquadrão da moda trabalha também no YouTube, né? Tipo, os caras. Pois é, hoje eu não estou de regata, hoje eu estou aqui de blusa de manga comprida, então, né, se quiser me dar os parabéns aí novamente, fique à vontade aí, você que é do esquadrão da moda do YouTube. Ok? Então vamos lá, vamos falar sobre as lendas aqui da coleção de Dominaria. Tem muito trabalho hoje. Tem aqui mais de 30 lendas, né? Não, acho que é muita coisa, acho que é exagero, meu. Né? Mas tem bastante coisa aí pra falar. Tem muita coisa. Vamos falar do potencial dessas criaturas para o Commander, né? Essa coleção aí que tem uma criatura lendária por booster, né? A gente, pô, você pode até conferir isso no unbox aí que o Carlos fez, né? Quem quiser saber como é que é a experiência de abrir um unbox de Dominaria, né? Que é uma experiência maravilhosa, vai lá no canal do Carlos que tem um unbox lá. Pode falar, Ralf. Uai, vamos começar com o multicolorido, né? Pra dar aquele amor maior. Isso aí, já que você mandou a pauta aí, pode começar escolhendo uma criatura aí pra gente discorrer sobre ela. Vamos começar agressivo. Vamos falar dessa Rada aqui. Grande Senhora de Guerra, maravilhosa. Duas manas genéricas, uma vermelha e uma verde. Criatura lendária, elfo guerreiro, 3-4, haste. Toda vez que uma criatura mais que você controla ataca, você adiciona aquela quantidade de mana vermelha ou verde, ou sua mana pool, ela nos esvazia até o final do seu turno. E isso aí só me vem à mente aquele... Qual é o nome do encantamento? Só nem vai pôr na edição aí, galera. Não vou nem pensar muito. Qual é o encantamento? Você paga tipo 7, eu acho, e você tem uma fase de combate extra. Tem um dragão também que faz isso. Tem um dragão. Eu só me lembro de você batendo infinito na galera, entendeu? O encantamento que você tá falando é o assalto agravado, né? O encantamento custa 3, você paga 5 e ganha um combate adicional. Desvia suas criaturas e ganha um combate adicional. O dragão, você paga 7, né? Quando ele ataca. Porque só de você pensar, tipo assim, se você tiver essa rada e a radinha, as duas batendo já são 4 manas. Nossa, sério. Tipo assim, pra você pagar 5 pra poder bater com qualquer outra coisa, tipo. Aí você pode ter umas tricks de combate, que tem um artefato, eu acho, que previne todo o dano de combate que essas criaturas tomariam, de 3 manas. Tem. É Dolmen Gate, se não me engano, isso, de Lauren. Isso. Aí tipo assim, imagina, é combate infinito, delícia, no amor. Aí você pode pegar mais outras coisas que dão trick de combate e fazer aquele agro da paixão. Dá pra montar um deck combo, né? Com a rádio aí, né? Um deck agressivo com combo no meio, né? Dá pra fazer uma parada legal. Esse encantamento que você falou, o assalto agravado, né? Tem uma outra carta que comba com ele também, que é um dragão que quando ataca você gera 6 manas. É uma carta até parecida com a rádio, né? Quando ele ataca você gera 6 manas e essa, se não me engano, são 6 manas. É. São 3 verdes são, e 3 vermelhos. São 3 vermelhos e 3 vermelhos, isso. Aí, comba chama também. Chama Savage Vent Maul, eu acho, o dragão. É, um dragão de Dragons of Tarkir aí. Dá pra montar um deck combo aí, com a Radiant, né? 4 manas, 3-4 ímpeto já tá lindo, né? Fora o resto que ela faz aí, é uma máquina o negócio. Imagina isso numa Saskia. Ah, não, você é louco. É, a carta joga. Pode falar uma lenda aí, ô Carlos. Cara, eu vou direto nela, né, velho? Vou direto nela, que ali o amor é muito. Puta, essa Muldrota aqui, cara. Que carta nervosa. Mano, 6 manas pra descer, 6-6. Durante cada um de seus turnos, você pode jogar até um card de permanente de cada tipo do seu cemitério. Por que esse bang é lendário? Primeiro porque tá escrito que ele é lendário. Já começa aí. Aprendeu com o Jean, né? No último podcast. Essas piadas internas aí que o pessoal não vai entender. Mas tudo bem, continua. Bom, enfim, vamos lá. Por que essa carta aqui era muito, muito, muito boa? Porque além das 7 cartas que você teoricamente teria na sua mão, você ainda tem mais... São 4 tipos de permanentes, né? Terreno, criatura, artefato e encantamento. Você tem e mais 4... E Planinauta, são 5, então. Você ainda tem 5 cartas no seu grave. Então, teoricamente, a sua mão tem 12 cartas, sendo que 5 delas aí são sempre recicláveis, né? É muito forte, cara, isso aqui. Isso aqui é muito, muito, muito forte. Fora as cores, né, que ele usa, então... Não tem muito o que falar, não, velho. É pauleira. Não, tem muito o que falar, né, não, Ralf? Não, deixa pra vocês. Claro. Pode escorrer aí. Ah, eu tenho várias. Manda. Ações. Que tipo, você vê que a lenda é boa, que vai dar um general bacana, que todo mundo vai procurar. Quando ela começa a dar spike em carta, assim, antes de lançar, né? Que foi o caso do Dream Halls lá, que tava R$12 há 2 semanas atrás. Segunda-feira passada ela já pulou pra 120, tipo, aumento estratosférico do rolê. Que carta que é essa daí, velho? Que eu não sei. Hã? Qual carta você é essa? Pode... Todo mundo. É um encantamento azul, que todo mundo pode descartar uma carta da mão. E que compartilha uma cor com uma carta que você quer jogar, entendeu? Ao invés de pagar o custo, você descarta uma carta que compartilha a cor com a mágica que você quer jogar e pode jogar de graça. Isso é louco. Isso. Não, isso aí não pode. Pode, tanto que é válido. Não. Outra carta que levou Spike também, cara, por causa da Muldrota, acredito eu, é a Command Beacon, né? O terreno que você sacrifica e coloca o seu comandante da zona na sua mão. Tá R$120. R$120. Na verdade, ela sempre spikeou, né? Desde quando lançou, porque só lançou na edição e nunca mais. Não, né? Cara, era um terreno. Não, ele custava, se não me engano, 50. Deixa eu ver aqui quanto é. Deixa eu ver na Liga Média. Na Liga Média que tem um histórico. Porque o rolê, tipo assim, ele possibilitava que a galera pudesse jogar de phase, por exemplo. Sem poder perder o jogo. Sim, sim. E é lindo, né, Carlos, jogar de phase. É aquele. Você é louco, mano. Ô, Ralph, qual que é o nome desse encantamento que você falou aí? É, Salões Oníricos, vulgo Dream Halls. É, tá R$120, velho. E só vai subir, eu acho. A probabilidade dele abaixar é tipo zero. Nossa, cara, isso daqui é muito forte. Você é louco. Porque você pode jogar suas mágicas do cemitério descartando carta também, entendeu? Então... Absurdo. Essa energia é absurda. Cara, eu vou te falar. Eu já montei um deck com o Mudrota. Inclusive, eu já até gravei um deck tech. Eu não sei se vai ao ar esse sábado ou segunda-feira que vem. Eu não sei ainda quando que eu vou conseguir postar. Mas... já joguei com o deck. O deck é bem legal, mas não é tão assim sinistro, não. Ó, Command Beacon. Ela tava custando R$30 até o dia 13 de abril. Dia 13 desse mês. Ela foi a R$99,95 no dia seguinte. Né? Quer dizer, eu só acho que foi por causa da Mudrota. Porque, cara, eu já joguei com o deck, né? Cara. Independente se você for montar um deck budget ou um deck otimizado com a Mudrota, cara, tem que ter Command Beacon. Agora eu entendi. Tem que ter. Porque é muito sinistro. Muito sinistro. Agora eu entendi por quê. Porque você sacrifica o Command Beacon, você não precisa gastar o Mudrota pagando custo dele. Nossa, que cavalo. Não, nunca. Cara, você nunca. Porque, tipo assim, o Mudrota é um comandante de custo 6, não tem nenhuma habilidade pra se defender, né? Fora o efeito dela, que é estático e é muito bom, ela não faz mais nada. E, tipo assim, ela vai ser alvo de remoção. Porra, direto. E cara, se você tiver Command Beacon, você faz o Mudrota, você tipo, sacrifica Command Beacon, pega a Mudrota que tá custando, sei lá, 10 da sua zona, bota na mão, joga pagando 6, e você em seguida já joga o Command Beacon de novo. Command. Tipo, você fica nessa infinitamente até alguém remover o seu cemitério, né? Cara, é absurdo. Você assim, falou... Outra carta que joga muito... Pera aí, rapidão. É que só pra não perder o fio da merda aqui. Ah. Você falou que o Mudrota não tem nada pra se defender. Eu lembrei daquela música da barata da vizinha lá. Nossa. Dizem Mudrota que você vai fazer. Vou pegar um comando de bico pra me dar. Nossa. Puta merda. Caraca, o Ralf é o cara das piadas, né, cara? Meu Deus. Mas enfim. Outro exemplo de carta que joga muito com o Mudrota, cara, é aqueles artefatos de custo zero Mox, joga muito, porque você joga livremente. Lotus Petal joga muito. Cara, Lyle's Eye Diamond, cara. Porra, custo zero, você estoura, descarta a sua mão e adiciona 3 manas. O que, que é você descartar a sua mão no deck de Mudrota? Como o próprio Carlos falou, você... Né? Descarta a mão e joga mais 3 manas. Mano, é absurdo. Sem contar que você pode ficar jogando. É um Black Lotus, não dá. Caralho, mano. O Lyle's Eye Diamond é um Black Lotus no deck, cara, de Mudrota. É um deck legal, cara, mas assim, eu vou te falar que não é tão quebrado, né? Não sei, né, cara? Se você pensar direitinho aqui de cabeça, a gente não vai conseguir. Mas se você pensar direitinho aí, deve dar pra fazer umas maldades da hora com ela assim. Não, dá, pô. Você usar, tipo, bicho que você sacrifica pra destruir encantamento, destruir criatura e tal. É, aquela bicha lá, Glenelenda Archmage, né, que você sacrifica pra anular a marca. Cara, é muito funcional o deck, muito resiliente, né. E, enfim, vai ter deck tech dele aqui no sábado, vocês podem conferir. E, cara, eu acho que dá pra gente falar que o Mudrota é a melhor lenda de Dominaria. O que vocês acham? Não discordo não, viu, cara? Eu acho assim, tem outras boas. Tem outras na minha opinião, boas, sim. Eu não sei. Eu fico em dúvida ainda com o Techar. Techar, né? Outro bicho combeiro do caralho. Dúvidas, eu tenho minhas dúvidas. É amor puro, né, cara? Eu não consigo opinar. Essa coleção tá muito foda, cara. Essa coleção tá muito foda. Tá. Bom, eu vou escolher uma lenda aqui pra falar agora, né? Que é a Joyra. A Joyra, que além de vir com uma arte fodástica de linda, né? É uma carta linda também. Ela parece ser simples, né? Ela custa 4, 2, 3, barra 3. Toda vez que você joga mágica histórica, você compra uma carta. Esse é o tipo de carta que o jogador iniciante, ele olha e fala, pô, essa carta é ruim. É. A carta é ruim. Tipo, porra, pra... Como é que eu vou usar o comandante que eu vou comprar carta toda vez que... Mano, mano. Mesma lógica do Techar, né? Você jogar... Você fazer um deck cheio de artefatos, de custo zero, né? Uma porrada de bagulho de Affinity, né? É... Porque a carta é... O efeito dela triga quando você joga mágica histórica, né? Só que mágica histórica é artefatos, lendas e sagas. Você logo vem à mente, pô, fazer um deck de lenda. Mas não, cara. Deck de artefato. Deck de artefato, porra, roda demais com a Joyra. E, mano, é uma peça de combo. Tipo, você combinar ela, jogar ela com... É, motor do paradoxo. Reservatório do fluxo de Eta. Você fazer um deck Storm, né? O que é um deck Storm? É um deck que você joga o deck inteiro, né? Você faz uma jogada e você fica jogando mágica atrás de mágica e nunca para. E, enfim, você ganha através lá. Depois você encaixa uma mágica com Storm, sei lá. Você ganha através da encheção de saco dos oponentes. Exatamente, eles desistiram de ver só você jogando. O seu turno dura infinitas horas, né? Você joga turnos infinitos dentro do mesmo turno. É. Essa é a definição. Mas melhor, do deck Storm. O melhor disso aí é você deixar o cara fazer tudo. Na hora que ele fala, ganhei, você joga muito de Break Trap. mas aí dependendo da situação não adianta, pô. Mid Break Tech só é Zilo que tá na pilha. O cara então, joga. A Storm, na hora que ele der a última mágica da Storm, você já dá Mid Break Trap. Aí sim. Mas enfim, é. Storm você tem o que aí? Aquele Storm que destrói terreno. Tem o Storm também que devolve permanente pra mão. Tem Storm que revela a carta da mão e dá dano aleatório. Tem uma porrada de Storm aí. E. Esse é o tipo de deck que eu montaria com a Joyra. E vocês? Ah, cara, eu descobri que o Storm bom mesmo é Marcio, que ali é lindo. Tem um esqueminha que você joga com ele. A primeira coisa que vocês leram é o Goblin Letomancer. Depois vocês leram um bichinho que você tipo paga uma mana vermelha e elas 10 o topo, dá 2 de dano na criatura do jogador. Aí tipo assim, vocês leram o seu Grimório inteiro. Aí faz a habilidade do Goblin, que você paga 3, sacrifica e casta o número X de carta que você exilou com ele. Eu tô ligado. Tem deck tech do Maizio aqui no... mas isso aí é uma jogada, pô. O deck não é Storm. Isso aí é uma jogada. Não, tem duas condições. Tem essa condição Storm, que é só focada em tutor, mágica, não, pra você fazer assim. E tem que é o jogo, que é de artefato e bicho. Inclusive os caras choraram ontem porque fiz Maizio turno 3. Primeira carta que eu exilo é o disco de Demi Hall. Mas viu, Zé. Tá, mas aonde a Joyra entra nesse mais Zio aí? Nesse papo aí? Não, a Joyra é tipo assim, ela não faria Storm não, cara. Tem coisas melhores. Tem? Por exemplo? Sim. Ó, vermelho e azul. Ah, você vai Stacks. Falar o quê? De Oculho Alpes? Stacks? Puta que pariu, cara. Esse cara não tem jeito não. Só com a Orbe nesse negócio aí. Orbe estática, Orbe Bernal... bota tudo, os stacks das orbes, tudo, os encantamentos vermelhos que não deixa os caras procurar, tudo, entendeu? Pô, cara, mas aí olha só, cara, tipo, com todo respeito a sua opinião e tal, mas qual é a relação disso com o efeito da carta, cara? Tipo, cara, artefato de stacks, as orbes histórico, todos os artefatos que dão que stack, todas as orbes são históricas. Ah, tá. Tá. Entendeu? Mas não é melhor usar, por exemplo, a outra Joyra? A Joyra antiga pra fazer um deck stacks? Claro que não. Você acha que não? Essa aí sim. Tem várias coisas assim. O Teferi no Mono Blue ele já dá um stacks bacana. Se você adicionando vermelho, você tem a habilidade de travar mais ainda. Porque tem um encantamento vermelho que as pessoas. Estrangular, por exemplo. Os oponentes não podem procurar. E tem, lógico, você tem acesso a maldades como o Junkulho Alpes. Não, pensando bem agora, você até me convenceu. Realmente, o Dextex ele vai usar muita carta histórica, né? Muito artefato, muito planinauta. Acho que dá pra montar um deck bacana, assim. Você tem razão. E de todo jeito você pode pôr uma Forja também. Forja o quê? De aço negro? Que você pode. O combo simples, Forja disso no Nemihal, por exemplo. Uh-huh. E uma treliça, se que for. No caso a Joyra seria só uma carta que ia dar gás, né? Tipo, a fazer você ajudar a cavar. Eu acho que o bom nela no stacks é esse, gás que ela dá. Porque qualquer coisinha que você joga, você vai repondo já e vai cagando tudo na cabeça do oponente ali. Tô ligado. Porra, rapaziada. Só que é o seguinte, vocês estão esquecendo do mais importante do deck da Joyra. Que é aquele bagulho que, tipo, ninguém vai pensar. agora vão, né, claro. Que é o quê? Ela não parece ser algo que vai te causar problema. Então quando você vê ela descendo, você vai deixar. Você vai falar assim, não, ele vai fazer outras coisas piores, eu vou deixar minhas emoções para as coisas piores. Só que o cara vai ver que depois que ela entrar, você vai ficar descendo coisinha pequena, artefatinho de uma mana, de zero mana, de duas manas, e você vai estar comprando. Então você desce, compra, desce, compra, desce, compra. Aí você tem azul no deck, a hora que você for tentar fazer alguma coisa épica e o cara for tentar barrar isso aí, você quebra ele no anula ou, enfim, alguma outra coisa aí. Ele é um deck que, quando você olha pra ela, não te oferece perigo, aparentemente. Depois que você vê a coisa desenrolando, você vai ver, já você já tá morrendo. Ah, eu acho que vocês estão se colocando no lugar de uma pessoa que não tem maldade no coração, né? Porque o cara que já é um jogador mais experiente, ele sabe que Diora tem um potencial de fazer um grande estrago, né? Não, não tem. Eu tô falando de, baseado no meu playgroup que joga comigo, que os caras guardam os anulos pra dar no Joko Lialps, entendeu? É isso aí. No Obliterate, né? Guarda o carro pro Obliterate, né? Que não pode ser anulado e tal. Já aconteceu várias vezes. Ai, ai, ai. Vamos lá, gente. Vamos falar de outra lenda aqui, então. Diora tá no nosso coração aí e tal. Quem vai montar deck então... Diora? Eu vou montar. Ah, vou montar um Brawl. Vou montar também. Faz duas. O Carlos até tem que montar. Ele tirou na caixa. Ah, é. Pode crer, pode crer. Tomara que eu tire na minha também. Vamos falar desse lindo aqui, ó. Minha criança... Já que nós estamos falando em stacks, ele deu minha criança Jandy, Darigaz reencarnado. Darigaz reencarnado, porra. Olha lá, o Carlos está mostrando lá. Mostra de novo para a câmera aí. É a dupla dinâmica, Joyra e Joyra. Que maravilha, hein? É foil a de Dominária? A outra é foil? Não, a outra é dual deck. Essa aqui não é não. É só a luz essa mesmo. Essa aí eu sei que é foil. Tá certo, tá certo. Que aí, tipo, Darigaz ali, 4 manas genéricas, uma preta, uma vermelha, uma verde. 7-7, voar, atropelar ímpeto. Se ele morrer, ele nunca mais morre, porque você se exila com 3 marcadores de ovo. Aí é tipo um suspender. Só que é estranho, porque não coloca suspender, porque senão ia ficar muito mais foda com aquelas cartinhas de jogar marcador de carta suspenso. Ah, não. Pode crer. E esse aí é o card que nasceu. Já tá até vendo que até o terreno no fundo dele ali já tá tudo destruído, já que ele já nasceu carregando de Joko Lialps. É a carta que é pra jogar com ele, né, velho? É, já que Armagedon não pode, tem que ser Joko Lialps mesmo. Rapaz, eu vou te falar. Essa é a carta que gerou discórdia, né? Na minha mente. Porque depois que eu fiz o deck techzinho, né? Sobre ela lá, da Spoiler Bills lá. Que eu sugeri montar um deck assim, desse jeito que você tá falando, né? Pra, tipo, fazer ela jogar um Joko Lialps e esperar ela voltar pra sair rasgando. Eu realmente pensei em montar um deck assim, cara. Tipo, olha aí. A convivência com vocês está... Olha aí. Me fazendo pensar em montar um deck que vai usar Joko Lialps, cara. Joko Lialps Devastation, Obliterate, Decreto de Aniquilação, se você tiver. Porque, por exemplo, Decreto de Aniquilação joga também. Só que Decreto de Aniquilação é exila. Então não vai desencadear a habilidade dela, né? Tipo... Porque a onda é você limpar a mesa, ela morrer, ela vai ficar exilada, vai ficar suspensa, né? E enquanto o nego tá recobrando a mesa, 3 turnos depois vai vir um bicho 7-7 batendo pra caralho. Não, ou mesmo aí que ela fica... já esteja morta. Mesmo que ela esteja ali em ovo, ela tá removida. Sim, e aí você faz também. Tem problema nenhum. Mas é isso que eu tô falando. Ela precisa morrer. Se alguém dá uma remoção que exila, fudeu com a sua estratégia, entendeu? Então é legal você ter, por exemplo, um High Market no deck. Ter um altar da demência, sei lá, um altar de Ashinode. Qualquer motor de sacrifício que vai te fazer, né, jogar lá pro cemitério em alguma emergência. Sim. Como, por exemplo, Jandy, você... Jandy, né, cara? Jandy é o que não falta, isso. Pois é. Dá pra montar um deck legal com ela, ainda não testei. Eu acho que eu vou até testar, vou montar um deckzinho. O ponto fraco dela... Deixa eu dar até mais uma dica aqui. Pode falar, cara. Eu só ia falar, o ponto fraco dela é aquele negócio. Se ela for anulada, acabou. Se não desse outra tão cedo, mano. Porque o bicho já é pesado. O cara anula ou ela entra, o cara dá uma remoção lá, um PF, qualquer coisa do tipo, fodeu, mano. Tu tem que montar um deck feito pra que você só precise jogar ela uma vez. Exato. Tipo, você não vai conjurar Darigaz se você não tiver um motor de sacrifício no, no, é, na mesa, entendeu? É isso aí. Porque responder um high market, tipo, é muito difícil, né? Tipo... Ah, tô ativando aqui a habilidade. Ah, em resposta, exilo. Não tem como fazer isso, porque você tá pagando o custo sacrificando a criatura. Não tem como responder, né? Então, pode falar, Ralph. O que você ia falar aí? Então, é... Primeiro que eu, um motor de sacrifício que eu muito recomendo com ela é Goblin Bombardment. Porque ele fica do seu Jokuliops. É, encantamentos que, em geral, né? É, não, e segundo que aquela mágica verde que saiu agora no Dominaria vai jogar muito. Aquela de 3 mana que suas lentes ganham indestrutível. Uhum. Eu tirei uma dessa. Que é essa fase em conjunto aí, que é. É porque não tem acesso ao branco, não dá pra você dar bora o charme, né? Mas aquele rolê de suas lentes ficarem destrutíveis vai salvar também demais. Se você dá um Jokuliops, você não tem lente pra voltar caso aconteça alguma coisa. Ah, tem intervenção heróica também, pô. Que é 2 manas, você deixa suas permanentes indestrutíveis. Verde, dá pra usar. Ainda dá Hexproof. É, mas essa carta que você falou é legal também. Né? Inclusive, outro método de você dar LD, né? Destruir, tipo, a porra toda. É você transformar os terrenos em criatura do cara e depois dar, sei lá, um... Mata Blasfemo. Entendeu? É pra destruir assim também. Essa aí tem uma Joerael, tem encantamento verde de 3 manas e. Não. 3 genéricas, uma mágica... verde, que todos os terrenos são bichos 1. Tem a mágica instantânea, tem a mágica instantânea que transforma os terrenos em criatura também. Uhum. Tem várias peças aí que dá pra fazer isso aí, pra complementar, né? Estratégia. Mas fala aí, Carlos, sua vez. Cara, sua vez, vou. Eu vou deixar o Jodai aí pra vocês. Eu vou deixar o Jodai aí pra vocês, que eu acho que vocês têm mais bagagem pra falar dele. Eu vou falar de uma incomunzinha aqui que eu gosto. Inclusive vieram duas pra mim na minha box aí. Que é a Garna, né? A Chama Assassina. A Chama Sanguínea. É, o que foi, Ralf? Garna. Você falou? Aceito presentes. Ah. Os caras, mano. Porra, só o custo que o cara vai ter pra te enviar a carta é mais fácil você comprar mas uma. Mas só você comprar uma, é. Pior que é, porque a carta é incomum, velho. Vai sair pra todo mundo isso aqui. Bom, vamos lá. Essa Garna aqui, como a gente comentou aí num outro vídeo, ela foi. É uma carta que, cara, comba lindamente se você já tem o deck do Grenzo, né? Aquele Dungeon Warden lá. Porque você paga 2 genéricas e você revela a carta do fundo do Grimório. Se for uma criatura, né, e o custo, o poder da criatura for menor ou igual ao poder do Grenzo, ao invés de você jogar pro cemitério, você põe em jogo. E aí, qual que é o bang com essa Garna aqui? Ela é lampejo, então se você também tiver com ela na sua mão, você pode castar aí rapidão. E quando ela entra em jogo, você devolve pra sua mão todos os cards de criaturas que foram colocadas no cemitério, vindas de qualquer lugar. E ela também dá ímpeto para suas outras criaturas. Qual que é a loucura disso daqui? Se você tiver manas aí, 4 manas, por exemplo, você pode jogar, de repente, essa carta aqui no cemitério, né? E com aquele Escavadeira Soldeviana, e tem o Reito Lantern, e tem mais um outro lá que agora não me fugiu o nome... Você paga 2 genéricas, põe uma criatura do seu cemitério no fundo do seu Grimório. Você põe ele, no caso. E aí, qual que é o da hora? Você pode pagar 2 genéricas pro Grenzo e pôr ele em jogo de novo. Então, se, por exemplo, você tiver com daquele Zombie Infestation, né? Que você descarta 2 cartas e coloca um zumbizinho lá na mesa, 2/2. Você faz isso infinitamente. Você descarta toda a sua mão, tudo que for criatura, né? Claro. Joga a Garna pro campo, devolve pra mão, descarta de novo, e nisso você pode ir sacrificando criaturas aí com o altar de Ashnod, por exemplo, pra... É só ver a lista do Grenzo. Você olhar a lista do Grenzo aí no EDH lá e põe a Garna no meio. Tá ali. É verdade, uma das formas aí. É um combo que dá bastante volta, né? Mas é possível, é legal. Eu acho essa carta bem legal, cara. Eu pensei nela num deck tipo um Eggs, tá ligado? Que é um deck cheio de... Na verdade, o Eggs ele usa artefatos que fazem isso, né? Mas dá pra fazer com criaturas também. Não sei, eu acho que dá. É bicho tipo réplica de Morioque, tá ligado? Que você sacrifica pra fazer alguma coisa, tá ligado? Ou até uma mecânica de reciclar também serve, porque você devolve os cards que foram colocados no cemitério vindo de qualquer lugar, né? É. Então, tipo assim, se você descartar as cartas, você também consegue devolver. É, inclusive, Sorinho, tem umas maldades mais épicas, eu tenho que parar pra pensar direitinho em quais cartas usar. Mas, por exemplo, qualquer coisa que você tenha que tomba o Grimório, por exemplo, você pode tombar aí o seu próprio Grimório inteiro, descer ela e trazer todas as criaturas pra mão. Você vai encher sua mão de coisa. Caralho, cara, imagina um Altar da Demência com isso aí. É, então, é isso aí, cara. Dá pra você fazer umas maldades infinitas, mano. Uma estratégia de Dread, tá ligado? Sim. Usar aquele Golgari Tug, aquele Sinkweed Imp, né? Sim, tem muita coisa dá pra você fazer. Nossa, imagina, sei lá, você tem uma criatura aí gigantesca na mesa e aí você sacrifica ela com o Altar de Ashnod. O Altar da Demência. A própria criatura sacrificada vai pro cemitério. E aí você tombou boa parte do seu Grimório pro cemitério também. Desce isso aqui e devolve a criatura que foi sacrificada, mais tudo que você tombou pra mão. É uma forma de você comprar cartas de forma alternativa, né? Exato. O Ralph, ele tá com uma cara de que... É, tipo assim, cara, esses caras não sabem... Tipo, tem coisa muito pior que dá pra fazer com isso, cara. Deixa eu usar a frase que o Ralph quer falar. Só a frase que ele quer falar. Você não tem metade da minha maldade, mano. Você não viveu metade do que eu vivi. É, não tem metade da minha maldade. Fala, Ralf, fala. Vocês não têm metade da minha experiência de deck building, rapaz. Caralho. Super vergonha dessa cara. Eu tô pensando naquele feitiço que eu não lembro o nome agora, que você tem flashback, que você descarta X cartas e dá X de dano. Ah, é... Tô ligado. Vai tá aí, né? Vai tá aí, porra. Então, Carlos, já que você vai encher a mão, faça por um propósito bom, porque você mata a galera toda de uma vez. Olha aí. Pode crer. É, tem um feitiço que faz isso mesmo, Só que, se não me engano, você tem que pagar X, cara. Você paga X e descarta X cartas. Não, é só descarta X. Você paga, tipo, uma vermelha e descarta X cartas. Uma vermelha? Ah, então eu tô confundindo as cartas. Ah, tô ligado qual que é. Não, eu achei que fosse uma carta preta de tormento. Não, ele outra não coisa, tem Carlos, com esse rolê. Eu sei qual que você tá falando. É uma carta bem antiga, chama Tempestade de alguma coisa. Ah, é Tempestade... É, eu tô ligado. É uma carta de custo 1. Ela é custo 1 e você descarta X cartas. É isso aí. E você dá dano distribuído da maneira que você quiser. É uma parada assim. É, ele, na verdade... Storm é alguma coisa. É uma carta que tem um felino assim e no fundo assim uns raios. Só que você tem que tomar cuidado com essa carta aí. Porque, por exemplo, se você descartar 20 cartas da sua mão, ela vai causar 20 de dano em 20 alvos diferentes. E aí você tem que tomar cuidado, porque... É, quer ver, ó? Pegar ela aqui. Ela causa... É isso mesmo, cara. É, acho que Storm... Deixa eu ver aqui, Storm... Bom... Pera aí, vamos buscar no Getter. Aqui, ó, Firestorm. É. Chama Firestorm. Isso. Você, ó, como um custo adicional pra castar Firestorm, você descarta X cartas. E aí ele causa X de dano a cada um de X criaturas e jogadores alvo. Não sei se pode escolher o mesmo alvo, apesar que ele não fala, né? Bom, deve dar pra fazer isso aí, cara. Peraí. Cara, eu tô falando de Conflagrate, não é de Firestorm. Com flagrante você paga duas vermelhas e descarta X cartas. Ah, sim, tô ligado o que você tá falando. Ela tá no Firestorm também pode ser. Isso. Não, mas Firestorm é instantânea, cara. Tipo. Você ainda pode matar. Olha só. Você pode dar um burn e matar a mesa com Instant Speed, porque a garra também tem lampejo, né? Cara, bem maneiro, achei bem da hora mesmo. Sinceramente. Dá pra fazer uma maldade épica, mano. Dá pra fazer uma jogada bem sinistra, né? Bem pensada aí, o Ralph, ele é um cara mesmo, tipo, ele é enciclopédia de maldade, né, cara? É, mano, assim tem que ser, cara. Manda bem, mano. Eu te falei, cara. Você tem que aprender, Sorinho. O dia que você tiver metade da maldade que eu tenho, você vai ver. Você vai ser ficando melhor. Ó, cuidado aí com. Como é que é? As referências. Fogueira da vaidade, né? Cuidado com a fogueira da vaidade aí. Cara, por falar nisso, eu queria mandar aqui um abraço aqui pra galera lá da fogueira da vaidade lá. Boa, galera. Boa. Beleza. Bom, vou escolher uma carta aqui agora, hein? A carta que eu vou falar é uma carta muito simpática, que eu tenho um apreço muito grande, tanto pela lore quanto pela carta mesmo, que é o Slimerfoot, o pé de limo, né? bichinho aí em comum também. Custo 3, nós estamos falando de uma porrada de carta em comum. E as cartas em comum dessa coleção, cara, estão de parabéns. São muito fodas as cartas aí. São mesmo. É, ele é um bicho de 3 manas, Golgari, ele é 2/3. Toda vez que um saprófita que você controla morre, cada... É, ele, né, o Slimefoot, causa dano, causa 1 de dano a cada oponente e você ganha 1 de vida. É, você paga 4, faz uma ficha de saprófita com a habilidade ativada, né? Esse é o efeito dele aí. Um deck com ele que eu penso assim, né? Eu pensei em montar um deck tribal de fungo, mas eu acho que não fica tão legal não. Eu montaria um deck com ele, sabe como? Infect. Montaria um deck Infect com ele. Vou dar Infect pra ele. Quer dizer, você faz o Swarm primeiro, né? Bota uma porrada de token, de saprófita. Não, tem que ser saprófita, né? Que é toda vez que um saprófita morre. E usa algum motor de sacrifício lá, um altar de Ashinoid e tal, que a gente já tá cansado de falar aqui. E, porque ele dá dano, né? Então se ele dá dano, se ele tiver Infect, esse dano que ele vai dar na galera vai matar todo mundo, né? Dependendo de quanto você sacrificar. Pode falar, Ralf. Primeiro eu só queria lembrar aqui que faltam 3 minutos pro guardinha passar. Sim. Caralho, pode já ele começa. Relógio biológico de Ralf já tá com. Tá sentindo falta que... já, mano. Falar que eu joguei ontem contra um cara jogando de pé de limo. Olha aí. De tribal. É, e mesmo? Ele no roda mal? Bastante legal. No mal? Não, físico. Ah, tá. Maneiro. E ele roda bastante, cara. Ele é bem legal. O cara só perdeu porque eu tava de Marcinho, né? Não tinha nem como. Oh, mas eu nossa, vou falar, foi, hein, mano. Foi muito legal isso que você falou. Muito... Nem foi escroto da sua parte, assim. Pô, o cara só perdeu pra mim, né? Tipo, ah, normal. Não, velho. O normal, problema é porque, perdeu tipo assim, pra mim é de lei. É porque eu tinha... foi a partida que eu falei do disco do Driven Hall, cara. Ah, tipo, tá, assim, não tinha tá, como tá. O cara fazer board, entendeu? Entendi. O cara batava... E aí eu tinha, tipo assim... Aquela habilidade. Você paga um vira, dá dano do poder dela na criatura do jogador. E paga 3, desvira, faz a mesma coisa. E tipo, e tap dá 3 de dano na criatura do jogador. Ou seja, ele baixava um bicho, eu dava 4. Baixava outro, desvirava, dava 4. Baixava outro, virava, dava 3. Então não tinha como ficar bicho na mesa, entendeu? Eu matei os caras assim, inclusive. Não, não vem contar vantagem, não. Não vem contar vantagem. A gente tá falando do pé de limo. Não vem falar das suas aventuras aí de estudo. Mas eu não, mas é, não. Sério, o deck dele rodou uma vez, tipo assim. E é muito, muito forte, cara. Porque as cartinhas do Dominário dão um suporte muito legal pra ele. Uhum. E as cartas próprias de fungo que já tem. Cara, na hora que ele baixou uma Dublin Season. Preciso falar duas coisas sobre esse cara. A primeira delas é que se vocês quiserem ver uma maldade que a gente não tá comentando aqui. Olha ele vindo aí, ó. Olha lá. Ó. Aí. É o guardinha. Chegou o guardinha. Ei, Ralf, você praticamente sumonou o cara, hein, velho? Pagou 2 manas aí e o cara apareceu. Olha aí. Que beleza, hein? Ninguém pra anular o mano. Bom, enfim. 2 coisas que eu preciso falar. A primeira delas é uma maldade que a gente não comentou aqui, que se vocês quiserem saber que maldade é essa, entre lá na Cripta de Mana e procurem 5 maldades épicas de Dominária. Lá tem falando sobre isso aqui. E a segunda coisa é que, cara, como que um bicho desse é incomum? Sem zoeira. Esse bicho era pra ser raro. 3 manas, 2/3, com a habilidade de criar ficha, e toda vez que a ficha que ele cria morre, você causa dano em todo mundo e ganha de vida. Esse cara era pra ser no mínimo raro, velho. No mínimo raro. É, cara, esse lance de nego botar criatura lendária como incomum. É. Tipo, as cartas incomuns, elas estão vindo com uma complexidade de carta rara, né? Sim. Quer dizer, um dos critérios pra uma carta não ser rara é justamente a complexidade, né? Tipo. A carta tem efeito que interage consigo mesma, né? Tipo. Exato, ela é boa. Realmente, tipo aquela carta que se resolve sozinha, né, mano? É, no late game, você. Mano, se o deck é verde ali, como é, né, Golgari, você. No late game você tá fazendo um quadrilhão de manas, tá ligado? E, cara, você não tem nada pra fazer. Pé de limo na mesa, você faz o quê? Montão de saprófita no passe, velho. Você é louco. É, legal, né? Tava falando, tipo assim, ele eu acho que é a melhor em comum do set, sim, se não me engano, de lenda. Concordo. Ah, não sei, cara. Porra, não, Tatiova eu... também é muito, muito grossa. Ah, não, cara. Mas ele, ah, não, ele ganha jogo sozinho, velho. Ele ganha jogo sozinho. Ele é mais, cara. Sei lá. Já que você tá citando Tatiova, vamos falar dela aí também, cara. Não, antes de falar da Tatiova, eu só queria mencionar... Rogerinho. Antes de falar da Tatiova, eu só queria mencionar que tem uma carta que joga muito no pé de limo, que é a percepção aguda, né? O encantar, a curiosidade verde. É, tem que cantar nele. Quando ele der dano em cada oponente, você vai comprar uma carta pra cada oponente, né? Então, só pra dar essa pincelada aí. Juvenil. Eu prefiro contaminação. Contaminação é muito melhor. Hã? Contaminação? Porra, mas o que, que tem a ver contaminação com... Você sabe o que, que faz contaminação? Eu sei o que, que faz, né? A carta é, porra, pra transformar tudo em pântano, basicamente, né? Uhum. Pô, que tem a ver com percepção aguda? Uma carta de compra com uma carta Stex? Sei lá. Porque você faz ficha pra sacrificar pela contaminação todo turno. Cara, aí, olha, né? Só, contaminação é uma carta que joga em qualquer deck preto, cara. Não é qualquer deck preto. Monoblack? Qualquer monoblack, cara, joga com contaminação, vai falar que não. É, Ralf, o Sorin tem razão, mano. Se tu tem uma contaminação na sua coleção sobrando e você tem um deck monoblack, não tem por que não usar. É isso que eu estou dizendo. Mas beleza, podemos? pode falar da Tatiova aí. Vamos lá, né? Já que a senhora emendou no gancho aí, vamos. Tatiova Druida Bêntica. Custo 3 genéricas, uma verde, uma azul, 3-3, Tritão Druida. E toda vez que um terreno entra no campo de batalha, você ganha um de vida e compra uma carta. Então. Isso aí. olha ele aí. Isso aí, tipo assim, alerta de maldade, guardião. Coloca uma sirene, o Sorin, no vídeo, dá uma sirene. O Ralf começa a falar, o guardião já vem como? Bolado. tá com haste lá na rua, mano. Tá correndo de um lado pro outro. Cara, isso aí é você socar coisa de landfall e aquelas coisas que você pode jogar várias lands pro turno. Uhum. Essa já emenda no chifre da cobiça, pá. Não sei, que no final das contas você dá um Cyclonic Rift e mata o cara de qualquer jeito que você quiser. É, tu nunca vai faltar carta na tua mão, né? Tipo, tu bota uma porrada de Fat Land, uma porrada de... Não, fora que Fat com ela é a máquina, né? Porque o ponto que você vai perder da Fat, você vai ganhar um ponto de vida no final das contas aí. Pois é. Aquele turno que você ficar sem terreno, você desce o Oboro lá. Paga uma genérica, devolve pra mão no turno do cara, no seu turno você desce, já compra. Aquele paraíso inexplorado, você vira, adiciona uma mana da cor que você quiser, no turno do cara você devolve pra mão. Cidade fantasma, você paga zero, devolve ele pra mão. E tem aquele outro terreno lá raro de... Esqueci lá, qual que é? Você paga três genéricas, ele volta do cemitério pro jogo. Mesma coisa, velho. E aí, você coloca, sei lá, mana bound, aquele... Exploração? Acho que exploração. Exploração. Outros lá você faz uma maldade infinita aí. Compra um montão de coisa. Não, tem o chifre da cobiça também, que você vai dando dois draw por lane. Ah, você é louco. Azami. Ah, absurdo. Cara, absurdo. Tipo assim, é um comandante que te faz comprar carta pra caralho. Não, até o Calderon. Tipo assim, não interessa o deck que você fizer. Se você conseguir comprar carta pra caralho, você ganha de qualquer jeito. Tipo. Você pode ganhar com o Bano, fazer um Crater Roof Behemoth, não interessa. Vai ganhar batendo, se o seu deck é de... Pode fazer um deck de Elfo, um deck de Tritão, não interessa. Você compra a carta, você tem recurso, você faz o que você quiser. Pera aí, vamos fazer um adendo aqui no pé de limo. Que eu acho que vocês não pensaram nessa maldade. Ih, caraca, olha aí. Vocês estavam assassinando ontem. Olha aí. Voltando à fita aí. Vocês conhecem um encantamento que chama Vida e Limbo? O quê? Vida e limpo, sei, pô. Transforma todas as florestas em saprófitas e todas as saprófitas em floresta. Tem uma saprófita que toda vez que entra uma floresta, você faz uma token de saprófita, ou seja, token infinita. Você faz a land, vai entrar uma token de saprófita que também é uma floresta. Aí você vai botar outra token de saprófita que também é uma floresta, vai botar outra token de saprófita também é uma floresta. Ah, sim, é o encantamento que faz isso, né? Não, é uma criatura. Não, é de um custo bicho, cinco. Bicho. É um bicho de custo 5, eu tô ligado. É, dá pra fazer um deck combo, né? Deck de combo. Pé de limo cheira combo mesmo. É, ele cheira combo. Bem observado. Já tá, já que você tirou um na box aí, Carlos, já vai procurando um vida limbo aí, já pra dar aquele grau quando você for jogar. Mas certeza. É baratinho, pô. Certeza baratinho. Que eu vou correr atrás dessas coisas. Tem o Jodak, ele é com 4 manas aí, né? 4-3, é um comandante que tá na boca do povo. As pessoas estão falando bastante dele aí, o pessoal gostou bastante da carta. 4-3 voa e ele tem o efeito de um punho dos sóis, né? Você pode jogar. Você pode pagar 5, né? Uma mana de cada cor. ao invés de pagar o custo de mandações mágicas, né? Você joga elas com custo alternativo. Sinceramente, né, apesar de ser um comandante bem hypado aí, né, o pessoal fala muito de montar deck com ele, eu acredito que não é uma carta que tem muito potencial não, cara. O que vocês acham, assim? A única coisa que eu enxergo, o único deck, né, que eu enxergo jogando sob o comando de um Jodar, é um deck big agro, assim, né, um deck, sei lá, um deck que você vai usar uma porrada de bicho grandão, ou não necessariamente bichão, pode ser mágicas, sei lá, encantamentos sinistros, quem sabe fazer um deck caos com ele, assim, um deck de Eldrazi, não sei. Mas ele não é um comandante que você tem como explorar muito, né? Não tem como você montar muito um deck em torno dele. O que, é que vocês acham aí? Por favor. Cara, eu acho ele bom. Eu acho ele bom sim, vou te falar a verdade. Porque é o seguinte, tem muito encantamento... Muitos não, né? Mas alguns encantamentos verdes que as suas criaturas ganham, vira, adiciona uma mana de qualquer cor. Você tem aqueles equipamentos que você coloca na criatura, vira, adiciona uma mana de qualquer cor. Então, assim, tem outros meios, fora aqueles terrenos, né, que a gente tem aí um de Amonkhet, né, que é as cascatas lá, e tem um de Odisseia, só que esse é um pouco mais caro, que são aqueles, acho que é mina de cristais, eu não tô lembrado exatamente o nome, que adiciona uma mana de cada cor, se você virar 5. Então, assim, se você tiver um monstrão na mão, ou você pagar 5 manas pra poder descer, eu acho muito vantagem. Eu acho que dá sim pra você fazer umas maldades muito épicas com esse cara. Fora que você tem aquele golem composto, que você paga aí, acho que é 5 genéricas, ou é 4, não tô lembrando, acho que é 5 genéricas. Em colores, enfim. Desce ele, você sacrifica ele e adiciona uma de cada cor. Então você desce ele primeiro, depois sacrifica com o Jodar, você desce um bichão. Cara, eu acho assim, vai. E outra, a gente teve esses dragões aí também de Commander 2017, que são comandantes de 5 manas, sabe? Dá pra você fazer uns bang da louco, assim. Ele como seu comandante, você descer um Ur-Dragão, velho, com 5 manas só? Sei lá, eu acho que dá pra... Ah, legal, legal. Sim, dá pra fazer jogadas legais com ele, mas... Eu acho que um deck dele seria muito pesado, sei lá. Sim, eu penso assim. Seria pesado. Sei lá, talvez não seja meu estilo de deck mesmo e... Lá, não é o meu também, viu? Pra ser sincero, também não é o meu, não. É que como eu tenho um amigo que joga de... Oh, caramba, como que é o nome lá dos bichinhos que todo mundo ajuda todo mundo? Fractus. Como o meu camarada joga de Fractus, cara, toda vez que eu jogo com ele, o cara faz 5 manas assim, fácil. Fácil. E, tipo, não é por causa dos Eldrazes. Ele faz porque vem. Sabe, você tem mágicas ali que verdes que você procura terreno e tudo. E ele tem todas as cores, né? Então você consegue fazer. Assim. Obviamente. Ele é um deck pra quem quer jogar de Eldrazi. Pra poder reduzir e fazer custo baixo. Sim. Mas eu acho que dá pra explorar a temática, por exemplo. Stacks Chaos, por exemplo, dá pra explorar muito bem com ele. Não, eu tô falando só por causa da gama de cores também. Porque até poucas cartas que dão de Stacks e Caos custam mais de 5. Pelo menos as relevantes, entendeu? Mas é por causa de todas as cores mesmo. Isso dá uma. Dá uma abrangência melhor. Porque geralmente eu jogo Caos ou Stacks ou Mono Red ou 4 cores. Porque eu sinto falta. Não sinto tanta falta do preto, não, mas o preto pode ajudar muito. Tipo, dá pra você fazer altas wire, bota tipo, surto tempestade, tempestade de possibilidades, colocar aquele Naked Singularity, que os terrenos geram tudo de mana cagado. Cara, esses decks são muito divertidos, cara, eu me amarro. Porra, tem Olho da Tempestade tipo, assim, também, tem uma carta maneira. E se tudo der errado, cara, você pode fazer igual eu fiz com a minha Shield of Alara, que você... monta um deck só de clone. Olha aí. Você joga com o deck dos outros. Ou você ganha com 4 Bivisionários no final do turno. Ou você monta um deck com Maze's End e Escape Shift. Que também resolve o problema. E monta o resto do deck só pra zoar, fraga. Porque ele vai servir só pra zoeira. O fato dele ter 5 cores, né? Faz com que muita gente acabe utilizando ele mais pela identidade de cores, né? Uhum. Porque convenhamos, não tem muita opção, né? Pra quem quer montar um deck Pentacolor, você não tem tanta opção assim de comandante. Acho, né? Acho que hoje o melhor Pentacolor que tem é o Ramos, né? É, assim, depende, se for parar depende. Pra analisar. É. Não, acho que ele é melhor. Os comandantes Pentacolors, eles são. Ou eles são muito específicos, ou eles são muito genéricos. Por exemplo, Chromat é muito genérico. Você pode montar deck de Chromat de uma porrada de coisa, né? Agora, um War Dragon é muito específico. Você vai montar um deck tribal de dragão. É. Então, não necessariamente o War Dragon, porque ele bota permanente, não é dragão. Então ele acaba... Sim, mas se você quer explorar a sinergia dele e tal, acho que um deck de dragão funciona muito melhor, né? Mas se você Pode falar. Mas, tipo, sempre que Shield, na minha classificação, assim, dos melhores, é o Ramos e a Shield of Alara. Porque a Shield, nada, você tem uma limpeza planar ali na mesa ali. Às vezes o cara não vai ficar evitando dar removal, né? Pra não perder tudo. Sim, mas é uma carta genérica demais, assim. É, mas é genérica demais, não tem como você. Dá até pra você rodar uma estratégia em torno dela, de você fazer com deuses e botar a porra toda, mas. Tipo assim, é muito. Já que é pra genérico, é melhor botar o Jodar, porque se der errado, ele é 4 manas e você pode bater 4 com evasão. É verdade. Ah, então. Falou bem agora. Próxima lenda aí, então, gente. Pode mandar. Vamos falar da Ariel, que não é Pequena Sereia, mas é a Cavaleira de Grace. Cara, eu não gostei dessa carta, não. Defende ela aí. Eu achei ela bem ruim, assim. Não porque ela é ruim, né? Ela é mais ou menos, mas... Sei lá, eu não consigo ver um deck montado com ela sinérgico. Mais ou menos, ela é mais menos que pra mais. Viu? Essa carta é meio bosta. Mas fala aí, vamos deixar o Ralph defender a carta. Então, né? Apesar de discordar da raridade dela, eu achei que ela poderia muito bem ser incomum. Uhum. Sim, levando em consideração... E o pé de limo ser raro. Ela é... Duas genéricas, uma branca e uma preta, 4-4, vigilância. Isso aí já é um corpo interessante. Aí você paga duas genéricas, uma branca, vira ela, bota um cavaleiro com vigilância, 2-2. E paga uma preta, vira X cavaleiros, você controla, você destrói a criatura alvo com poder igual ou inferior a X. Certo? Aí tem algumas... tem algumas pequenas maldades. Que, tipo, tem uma mágica instantânea branca, que você bota 3 tokens de cavaleiro, sacrifica no final do turno. Que é mesmo só pra você alimentar a habilidade da mana preta dela. E, tipo, tem altas coisas, tipo, Bracelete Ilusionista, tem a Processão dos Ungidos lá, que dobra token. Uhum. E dá pra você fazer maldades. Dá pra você... Ela mesmo sozinha, já dá pra você alimentar, tipo, um... Monumento Eldrazi, por exemplo, que já vai você fazer você bater 5 de comandante com vigilância todo turno, indestrutível e tal. Eu acho que, tipo assim, eu não vou saber falar assim, muito exacerbado, defender, mas acho que ela tem bastante potencial. É porque a gente tá olhando assim no ângulo que. Ah, não tem que ser um tribal de cavaleiro. Às vezes nem precisa ser um tribal de cavaleiro, não. Dá pra montar cara, ela mesmo acho... mais um controlezão e tal. Sinceramente, eu acho que não faz o menor sentido montar um deck desse se não for tribal de cavaleiro. Porque vamos lá, vamos pegar seu raciocínio, Ralph. Você mencionou aí um feitiço de custo 4 que vai botar 3 fichas, não é isso? Custo 3. Custo 3, certo, vai botar 3 fichas. Você vai usar essas fichas pra usar a habilidade dela, que é uma mana, vira as fichas e destrói a criatura, não é isso? Destrói a criatura alvo com poder X ou menor, olha só. Você tá pagando 3 manas, mais uma dela, 4. Pra destruir uma criatura com efeito condicional, tipo... E pra isso você gastou uma carta da sua mão, você virou um bicho que poderia ter atacado, se bem que ela tem vigilância, né? Você pode atacar e depois usar habilidade. Mas mesmo assim, é muita coisa que você faz pra fazer uma coisa que um atacar na jugular vai fazer já, pagando 2 manas. Sei lá. Galera, só que é o seguinte, como comandante, ela é pior que uma bosta. Agora assim, no meio das 99, eu acho que ela é possível. Porque ó, 4 manas, 4-4 vigilância... Já é alguma coisa, é um bang bom, certo? E você poder pagar 3 ali pra virar e criar uma ficha 2-2 de cavaleiro, pô, já é também um bang bom. E a outra habilidade de baixo que você destrói uma criatura também é um negócio legal. Como comandante eu acho uma merda, mas como uma das 99 aí num deck... pode ser até ou só Orzhov ou de repente com vermelho junto ali, não sei, enfim... Ah, quem sabe num deck de Se bem que o problema é o que tirar pra botar isso aí, cara. É, tipo, então. Um deck de fichas clássico Orzhov, vamos supor, se... É, Teiza, uma Teiza, é. Você não tem o que tirar pra botar isso aí, entendeu? É. Falando especificamente de deck de cavaleiro, porque um inscrito meu canal já pediu pra montar um deck, né, e fazer um vídeo e tal. E eu tentei, eu ainda vou insistir mais, né, eu ainda vou tentar fazer um deck disso aí, mas... Ué, só chamar a gente faz juntos pro Bial. É, pode ser. Vocês até me ajudam, né, mas assim, a pesquisa que eu fiz tem uns cavaleiros legais que sugerem, né, uma construção tribal. Tem cavaleiro não tem? Só pra... Tem um bicho que deixa, que dá double strike pro... Tem um senhor, né, que dá double strike pros cavaleiros. Tem um senhor que dá indestrutível pros cavaleiros. Tem o Hakon que permite que você jogue cavaleiros do seu cemitério. É, falar dele. Tem umas cartas legais, só que assim, não é em quantidade suficiente pra você montar um deck agressivo, que é o que o deck tribal precisa, né? De cavaleiro, pelo menos. Você não tem consistência. Não tem criaturas boas e número suficiente pra você conseguir montar um deck bom. Entendeu? Que vai poder aproveitar a sinergia tribal aí, que essa carta ela necessita, né? Você precisa ter quantidade, você precisa virar X... É, cavaleiros e tal. Se bem que você pode usar ela só pela identidade de coxa também, né? Porque o fato dela não ser tão boa já. Ela faz ficha de cavaleiro também e tal. Sei lá, não, que não qual vejo que é um rolê, deck bom, não. Mas se for uma coisa que te agrada, né? A temática de cavaleiro, se for uma coisa que te agrada, vai em frente. É isso, né, cara? Tipo, você tá falando uma questão que você pode ter todos os cenebros, os altares, tudo que você dá saco outlet nos bichos, você pode ter no deck dela, pelas cores, entendeu? E fora o fato que, tipo, você pode usar a habilidade dela, no caso da mais instantânea, você tem que sacrificar os cavaleiros no final do turno. Você faz as tokens, dá bloco, usa habilidade, ainda pode sacrificar os bichos em resposta pra fazer qualquer outro efeito, entendeu? Vocês podem estar achando desversátil, mas acaba sendo meio que um pouco versátil. Olha, se eu fosse montar um deck com essa mina aí, Eu não faria. Se eu fizesse tribal, eu não faria um deck tribal agro. Sim, é minha opinião. Posso estar falando merda aí pra vocês, mas. Minha opinião, o que eu faria? Um deck de defesa, um mid-range aí, onde eu defenderia mais do que atacaria e tentaria ganhar com algum combo, alguma coisa mais pra frente aí. Eu não faria você nada pode, agro, não, mano. Você pode montar um deck mid-range, né? Segurar o jogo nos primeiros estágios, né? Isso aí. E você, então você abusa de remoção, porra, pra caralho, remoção, Ghostly Prison, remoção global pra cacete. Quando o jogo tiver, né, controlado, digamos assim, quando os recursos dos seus oponentes estiverem meio que exauridos, né, depois de você usar tanta remoção, você começa a fazer o comandante, aí começa a fazer as fichinhas, entendeu? Começa a fazer os cavaleiros e tal. Aí você pode até começar a pensar... Mas eu acho que no que tanja opções tem coisa muito melhor do que a Ariel aí, pra se montar. Sim. Certeza. Cara, do que sobrou aí, eu falaria, apesar de eu não gostar muito da lenda, eu acho que dá pra fazer umas maldades com ela, é a Halara aí, das flechas de fogo. Ela é 3 manas e 3-3, atropelar, só isso já tá bacana, certo? E ela tem, toda vez que você conjurar uma mágica, se ela foi reforçada... Você coloca um marcador +1/+1 na Halar. E em seguida, ela causa dano igual ao número de marcadores que ela tem a cada oponente. Ela como uma das... ela como comandante, eu não acho tão bom, né? Mas como uma das 99 em outros decks, eu acho que sim. Pode rolar uma maldade épica. Inclusive, se você tiver preto, né? Que foi até um bug que a gente comentou aí num outro vídeo. Se você tiver preto no deck... Você pode usar aquele símbolo impronunciável, que você paga 3 de vida e coloca um marcador +1/+1 na criatura alvo. Você pode colocar ele nesse cara aqui, e aí logo depois fazer qualquer coisinha aí com reforçar, com uma mana, só pra poder a habilidade ativar ali, e dar, mano, muito ponto de dano nos oponentes, velho. Em todos de uma vez. É porque na verdade verde é a cor do alvo marcador, né? É, então. Você já usaria, aquele... já estaria usando isso. Aquele... Já tem um encantamento também de Commander, que eu acho que você bota tipo 2 ou 3 marcadores na criatura sua e na criatura do oponente todo turno, no seu turno. É, então, é forte. Tem uma carta que ela... Escamas... como é que é? Endurecidas. Endurecidas, é isso, né? Toda vez que você coloca um marcador, você põe o dobro. Não, é não isso? Você bota mais um, é um a mais. Você põe mais um, ok. Só que tem dobro season, é tem... temporada da multiplicação. É, não, eu confundi os nomes. Só que aí ligou é que tá. Pro Mundial também faz isso. Ele é uma mana verde. Se você descer ele no primeiro turno, por exemplo, depois descer esse cara mais pra frente, com essa símbolo impronunciável aí, o que, que você faz? Você paga 3 de vida, põe um. Não tem preto não. Aí automaticamente ele vai pôr mais um, certo? Não tem preto aí você não, paga 3 de novo e faz isso outra vez. Ô, Carlos, uhum. O símbolo impronunciável é preto, cara. Ele é Gru. Isso, mas foi o que eu falei. Ele, como um comandante no deck Gru, ele sozinho não é. Não, eu não acho ele bom. Se eu fosse fazer, colocar esse cara no meu deck, eu colocaria ele num deck que tivesse... Jundi, né? É, tivesse Jundi aí. Pronto, mano. Você já sabe lá. Até quem é o general, né, Carlos? Oi? Sei lá. Jundi de marcador, você sabe quem é o general. Não, ok, mas não, ele como uma das 99. É o Crash, ele tá falando do Crash. Né? Ah, mas sei sim. Lá, eu discordo um pouco do Carlos aí. Eu acho que dá pra... Porque, tipo assim, um deck com ela... É ele. Você vai procurar interagir com mecânica de marcador. E você vai procurar enfiar algumas cartas de reforçar no deck, né? Eu acho que dá pra fazer isso no deck Gru sim, cara. Até porque mecânica de marcador, o verde ele já domina bem. Entendeu? Acho que você não precisa do preto pra ter formas de explorar mais esse comandante. Inclusive eu até montei um deck com a Halá, já tem deck tech no canal, já tá publicado aí. E eu montei um deck de elfos, né? Eu usei a base do Elf Ball, né? Que seria um deck do Ezuri. Eu splashei pro vermelho. Coloquei umas cartas com reforçar, as melhores que eu encontrei. E o deck ficou legal, cara. Tipo assim, Comet Storm joga no deck. Você consegue até. Como é um deck Elf Ball, você consegue fazer mana infinita. E você. Com Comet Storm você consegue matar direto, né? Uhum. Não é melhor que um Ezuri, mas é um deck que ficou legal, entendeu? Dá pra você dar Infect pra ele, matar de Infect também, já consegui vencer uma vez assim. Ah, né? Sim, aí ok. Acho que é um bicho legal, assim, o deck é divertido. Né? O deck que eu montei dele de Elfos, eu não vou dizer que é melhor do que um deck de Elfos Monogreen do Ezuri, por exemplo. Porque o Ezuri em si já é uma peça de combo, né, então já é uma condição de vitória. O Halal não vai cumprir essa função, mas... É legal. Quem quiser conhecer, vai estar aí. Só procurar aí no canal. Mais alguma coisa para falar dele aí? Não. Também não. Tá. Acho que já pode passar para alguma cor, né? Ou não? Vamos para o branco. Para o branco? Acho que das multicoloridas não tinha mais nada para falar, velho. Acho que o resto é multicolorido tem o quê aqui? Tem Tiana. Essa Edelish. Tem essa Adelis que joga no deck de mago. O interessante dela é que ela vai jogar no deck de mago. Pode jogar no deck mais agressivo, né? Pode oferecer uma parada diferente aí, né? Uma vertente diferente pro deck de mago. Tem a Rona, que é um comandante que, quem quiser saber mais, tem deck tech aqui no canal também, lá na Spoiler Brews. Fora isso, é só comandante merda, cara. Tipo, o Arvad, sei lá, mano. Eu não acho esse bicho bom. Dá +2/+2 pras outras lendas. Xana é um Voltron meia boca, porque pra ela ser grande você precisa ter um monte de criatura na mesa, né? E ela tem uma resistência à magia piorada, que é uma merda, não vai defender de nada no Commander, só de habilidade planinalta talvez. A Xana só serviu pra fazer zoeira naquela frase da Lore lá, quando ela falou que a Black Band matou o peru. Que horror, cara. Que horror. Não, na lore ela tem uma utilidade, tem muito mais utilidade que isso, mas no Commander ela é uma carta ruim, infelizmente. E tem mais o que aí? Tem a Tiana, que é uma cartinha mais ou menos, talvez jogue num deck aí de Jorkadin, né? Um deck de equipamento, Voltron, Boros. O Rafa é uma carta legal, é um bicho legal. A gente não falou dele, né? Ele acha que ele merecia, mas não tem muito o que falar também, né? Ele dá flecha aí pra... As mágicas e tal, mágicas históricas. Eu acho que dá pra montar um deck legal com ele também nessa pegada de controle, né? Você, quer dizer, você controla a mesa e tal. Aí lá pro final do jogo, quando você já tá cheio de mana, você começa a fazer as paradas tudo instant speed aí. E ele tem flash também, sei lá, eu acho que é um bicho bem legal assim. Eu vou tentar montar um deck com ele e fazer um deck tech aqui no canal também. Cara, um deck com ele eu vou falar pra você, só parar aí, porque assim, não tinha parado pra pensar muito nesse cara, mas pensando bem agora, pô, ele tem lampejo. E você tem uma porrada de artefato aí que você custo 1, custo 0 e tal. Meu, você desce ele, já desce o negócio em resposta do turno do cara, qualquer coisa. Passa pro seu turno com tudo lá na mesa. Então é bom sim. É, tô pensando aqui em umas maldades. Acho que é da hora. É legal, é. É um bicho legal, cara. É bem legal. E é incomum, né? Incrível isso. Então, e é como os irmãos do Bandeja já te falaram na outra tentativa de vídeo que a gente, né, gravou semana passada. É, você pode montar um deck combo com ele e, tipo assim, você começar a fazer as peças do combo no passe, né? Porque você protege elas de possíveis remoções que os oponentes podem usar, né? Então você faz metade do combo no passe, no seu turno você fecha o combo e ganha, né? Tipo, é uma carta de valor aí, assim. E tem aí os irmãos Minotauro também, né? Que... Ah, é verdade. Os irmãos Minotauro, cara, eles são uma carta que só vem no Baia Box. E... sei lá, eu acho uma carta bem, bem linear, assim, não é... Tem umas jogadas legais que você pode fazer com ele, por exemplo, como o Ralph sugeriu já, né? Você fazer um... como é que é o nome? Ato Blasfemo. Uhum. Né? Aquele feitiço que destrói um terreno, que sabe o que está falando agora, destrói o terreno, dá 20 de dano na mesa. Você ganha vida absurdamente, né, se tiver com esse bicho. Várias fazer jogadas legais. Fora que se você tiver reverberação, você nem o dobro de vida, né? Ah, eu prefiro o Fornalha de Ra, viu, mano? Tá. O Fornalha de Ra já, porque aí você. Aí já aquele meteoro caindo no meio da mesa, assim, ó, as cartas tudo indo pro saco. Acho que é mais legal, viu, mano? É, isso tudo joga. É. Vamos falar das brancas então? Temos agora as cartas coloridas aí. Tem algumas cartas interessantes aí, né? É, Carlos, você quer começar? Eu sei que tem um xodózinho aí que tá... Ah, cara, cadê ele? Bota a musiquinha de romance pra dar um clima aí quando ele vai falando da cara. Deixa eu buscar ele. Aí, ele tá ali, ó. É ele que a gente veio buscar. Ah, mano, você é louco. Cara, se vocês quiserem ver mais também sobre isso aqui, vai lá nas 5 maldades de Dominar, lá na Cripta de Mana. Vocês vão saber melhor. Mas aqui a gente vai dar uma palhinha também sobre ele, que é o T'Char, né, mano? Não veio na minha box. Não precisa falar muito, não. Não precisa falar muito mal. É, eu nem vou falar muito. Quem quiser saber, vai lá no canal assistir. Vai lá. Só assim, é muita maldade, cara. Você... qualquer coisa histórica que você jogar, você devolver. E, cara, eu vou falar um bagulho pra vocês. Ontem eu tava aqui em casa... Você tá falando de quem? Do T'Char. Não, vou falar mais muita coisa dele, não. Só vou falar assim que... Ele não veio pra mim e tal, nem nada, mas eu já aproveitei que os preços das cartas de Dominar estão baixos. Portanto, galera, vou falar aqui olhando pra câmera, ó. Se você estiver assistindo esse vídeo aqui, quer alguma carta de Dominária, compra o quanto antes, porque os preços estão bons. E logo, logo, quando a galera começar a entender as maldades que essas cartas fazem, esses preços vão aumentar. Enfim, era isso. Eu já... Olha aí, aqui tem informação, hein? Aqui tem informação. É, vai, cara. Vai aumentar, pode ter certeza. Esse T'Char aqui, sem zoeira, acho que eu paguei R$6 nele. Mano, isso aqui... o pessoal ainda não viu a maldade nesse cara. Isso aqui vai aumentar muito. Ontem eu tava aqui em casa, falei, ah, mano, eu vou bolar o meu Mono White. Eu nunca pensei na minha vida que um dia eu fosse jogar de Mono White, mano. Mas esse cara aqui me proporcionou isso... já tô montando, tô bolando, e conforme você começa pensando nas outras cartas, você fala, mano, esse cara é melhor do que parece. Só isso que eu tenho pra falar dele, né? É um caso de amor, é um caso de amor. Põe aqui, coração. Você é louco, cara. Então, quem quiser saber que maldades são essas, né? Vai lá no canal do Carlos, que ele fez um vídeo aí falando sobre o T'Char, e provavelmente ele vai falar ainda mais sobre esse bicho aí, então acompanha o canal dele aí. Ralph. Então, eu não vou nem falar do T'Char, não, porque o combo já tá escrito ali, tá levantando o cetro do combo ali. Tá certo. Vamos deixar jogado, vamos deixar no ar. Até porque eu vou demorar pra comprar a Dominária, é bom que o preço dele fica um pouco mais baixo, a galera não vai entendendo. Se elas continuarem, se o pessoal continuar vendo esses vídeos aqui de vocês, eles vão entender rapidinho, mano. Pô, mas o cara Ralph é especulador financeiro agora. Olha só. Você é louco. Rapaz, você não tem metade da minha experiência de especulação, rapaz. Caralho. Falando em metade. Bom, Ai, ai. Não, fala a lenda aí, então. Fala a lenda aí, então, Raul. Eu vou chegar chutando a porta já. Vamos falar dessa gostosa, dessa linda, dessa lira, portadora da vontade. Você é louco. Que veio pra suceder a Reia como Reia. A portadora da vontade. É a Beyoncé cantando Reia, né? Reia. Ai, ai. Ela é três genéricas, duas brancas, 5-5. Voar, iniciativa, lifelink, passa, lava, cozinha e leva as crianças pra escola. Caraca. E tem bom gosto. E tem bom gosto. Olha a roupa dela, se liga. Toda nossa, colorida. Essa carta. Essa mesmo. E os outros anjos você controla, tem mais um e lifelink. Não, velho. Essa carta foil deve ser uma beleza incrível. Tipo. É. Isso é. É. Você pensa, você olha pra ela, você pensa tribal de anjo, mas às vezes eu acho que nem tribal de anjo. O Sorin vai me xingar novamente. Sorin. Abraço o Stax, não é mal, o Stax é seu amigo. Caralho, cara. Não, porra, não, para, cara. Pô, tá ficando chato. Nossa, já, mano. Pensa comigo, rapidão. Rapidão. Pensa comigo, você faz ascensão do Luminarca, turno 2, propaganda no turno 3, que é o tempo de você voltar em você. E a ascensão do Luminarca é até os marcadores pra você botar as tokens de anjo. Uhum. Tipo, você não precisa rodar um tribal de anjo com ela. Você pode rodar uns techs, um monowatt mais controle. Com a ascensão do Luminarca, tem aquela spear que toda vez que você ataca, você faz habilidade, você bota um anjo 4-4. Sim. É tipo. É porque tribal de anjo, na verdade, quando você vê uns bichos desses, você pensa em tribal. Mas ele não é só tribal. É, não, ele pode ser maldade. Ele pode ser maldoso. Entendeu? Ele pode te dar amor de outras formas. Mas olha aí, cara. Tem um encantamento. Mas é sério, cara. Velho. Tem um encantamento que quando você joga um encantamento faz ficha de anjo também, né? Não, aí. Olha aí, Enchantress. Enchantress Stacks pra essa mulher vai ser lindo, lindo. É, aí você faz ela, depois manda um Gedon e fica tudo lindo. É, botando ficha de anjo todo turno, quando ataca. É, cara, assim. Eu vou falar um negócio pra vocês. É. Peraí, rapidinho. Você viu que ele citou Armagedon no podcast, Carlos. Ele, não fomos nós. Cara, foi ele. Olha só. Ô, Ralph, deixa eu falar uma coisa. Esse pessoal não tem metade da maldade que a gente tem, nem a metade, cara, da questão de convencimento que a gente tem. Já introduzimos o cara na maldade aí do LD. Eu convido vocês pra fazer parte do meu canal aqui. Vocês me doutrinam. Caraca, é foda. Mas é isso tá aí, cara. Descobrindo convivência melhor da vida, é isso, cara. Convivência é isso. Nós vivemos, o ser humano. Olha só, estou filosofando agora, hein. Sociologia no Cozinha Offline. Intimidade é uma merda. O ser humano, ele é uma criatura que ele depende do convívio. Ele não vive sozinho. Como eu tô convivendo com vocês aqui todo dia, com o papinho no WhatsApp e tal, shopping no barzinho. Aí, mano, é guedon na cabeça, entendeu? Começando a pensar nessas formas. Eu não vou te falar que eu virei um fã de Stax, mas eu comecei a pensar, pô, isso aí realmente... É, até que dá pra dizer que deck Stax é deck de gente também, né? Eu tô começando a encarar as coisas dessa forma aí. Mas falando agora sobre a Lira, né? Sobre deck de anjo em geral, né? Porque pessoas do canal aqui já me pediram pra fazer deck de tribal de anjo, né? Fazer deck tech aí. Enfim, pessoal pede pra fazer uma porrada de deck e eu tenho que me virar pra atender, né? Só que o nego me pediu pra fazer um deck da Shalai, né? Essa Shalai aí, Voice of Plant, né? Que dá hexproof aí pro bonde e bota marcador. O pessoal... E não é só escrito no meu canal, não, bicho. Você vai na Edgar Rec, né? Que já tem carta de dominária no Edgar Rec. Os decks da Shalai é tribal de anjo, tipo. Ah, não, nem precisa. Nem precisa. Cara, eu vou falar pra você. Eu tentei montar um deck de anjo, eu não consegui. Mano, é muito ruim. Eu não montaria. É muito um ruim, de anjo não dá, não dá. Então, montaria. Eu sou obrigado porque, tipo, é muito pesado, cara. É um bicho muito pesado. E você, no caso da Lira, né? Você vai montar um Mono White. Cara, você vai sofrer pra fazer os anjos, cara. Você vai sofrer. Com a Shalai até dá pra começar a pensar, porque você tem acesso ao verde, então você pode usar os ramps, né? Você tem Despertado Mirari, você tem várias cartinhas, né? Isso é louco. Os rampzinhos que o verde eles conseguem fazer. Mas, cara, sinceramente, Anjo é uma tribo que não tem sinergia, né? As cartas não têm sinergia. Elas são boas sozinhas, né? Cada Anjo exatamente. Ele é meio que bom sozinho. É, então, são cartas que elas têm poder individual, mas elas não se ajudam, né? É. Então, a única carta que tem precedente pra fazer isso é a Lyra agora, né? Que saiu aí, que é um senhor. Mas não é a grande coisa, assim. Então, eu sou obrigado a concordar com o Ralph agora. Né? Que um deck de Lyra, nessa pegada que ele falou, Ralph, pode se vangloriar aí, né, da... Porque é aí. Eu acho que a pegada é essa mesmo. Você bota as cartinhas lá, um deck mais controle, né? Porque a Lyra, ela é uma carta forte. Né? É um bicho de 5 manas, ela tem um corpo legal, 5/5, né? Ela voa, tem 3 habilidades, né? Voa, iniciativa, lifelink e tal. É, a habilidade baixa é só um complemento, né? Então... Sei lá, acho que a pegada é essa aí mesmo. Agora, aí, sobre a Shalai. Rapidão, tô falando que na Lyra, tipo assim, é melhor você pôr, por exemplo, o Entry the Angels pra você castar no milagre do que você pôr um anjo de 5, 6 manas, por exemplo. Uh-huh. Os benefícios é muito melhor. Pode crer. É, depende do anjo, né? Por exemplo, não, tem um anjo, tipo assim. 6 manas, você tem os anjos bem grosseiros já. Você tem o Bane Slayer, Angel, pô, tem os anjos bem sinistros. Ah, mas até. Você. A Vacin, por exemplo, é uma carta que eu jogaria com ela. Sim, claro, com certeza. É um toolbox de anjo, né? Você pega os melhores anjos que você encontrar, bota no deck, enfia no deck e depois arruma um jeito de fazer aquilo funcionar, né? O grande problema é esse: anjo bom não falta. O que se distra é você deixar tudo no deck e conseguir fazer o deck funcionar, né? Eu ainda tô na tarefa aí. Eu ainda acho que fazer stacks é a melhor pegada, não sei. É, pode crer. Já que eu citei já a Shalai aí, eu queria que vocês emendassem e dessem a opinião de vocês sobre ela aí. Porque eu acho que, sinceramente, eu não gosto. Eu não gosto da Shalai. Não? É. Não. Louco, como comandante, não. Porque é um bicho que, opinião minha, não é uma carta que você consegue fazer um deck em torno dela. Sei lá, eu penso assim. O que vocês acham? Não. Claro, João. Assim, velho. Porra. Tá. Me convença, hoje eu estou com a mente aberta. Vai lá, Ralph, começa você. Então, ela é Celeste, né? Como você já disse, né? E ela dá Hexproof para as criaturas e para os Planeswalkers. Só isso para mim já fechou. Ela nem precisava ter a parte de baixo ali. Só aí já fechou. Vamos emendar uma coisa. Se você faz Planeswalkers, por exemplo, dá para você ter uma Cizai. Apesar de Cizai, nesse quesito, ser um pouco melhor que ela, mas tá, você tem uma Cizai. Você busca os Planeswalkers. Que tipo assim, os Ajanes são muito fortes, as Elspeths são fortes. Uhum. Sim, concordo, entendeu? Com você. Concordo. E tudo, você tem acesso ao Dublin Season, aos trem que dobra a ficha, no caso dos Planeswalkers que fazem fichas. Entendeu? E isso é isso. Se você fizer esse turno 4, uma cigarra do turno 5, a chance do cara conseguir te levar é difícil demais. Né? Tá, mas aí eu te pergunto. Num deck desse, que você sugeriu um Super Friend Toolbox, né? Num deck desse, não é melhor usar uma Cisa aí como comandante? Do que uma Shalai? Botar a Shalai nas 99? Porque a Cisa você não vai bater, né? Ela é... Nada, 3 com evasão de dano de comandante no mínimo, né? Que você ainda pode pôr marcador e aumentar esse rolê. A Cisa, eu tenho, assim... Raramente você vai usar a Cisa pra bater no cara. Aquele cara que compra vida infinita, você precisa matar de dano de comandante. Pois é, mas a Cisa busca as grosserias pra bater. A Cisa busca a Iona, a Cisa busca a Vacin, a Cisa busca a Vorinclex. Entendeu? Tá, mas cara, mas e se o cara comba de vida infinita, como é que você vai matar o cara, velho? Você só consegue matar com dano de comandante. Ô, galera, só que é o seguinte, olha aí, ó. Deixa eu explicar. Por que que eu acho... O Ralph terminou antes de eu começar a falar, porque às vezes eu tô cortando ele. Não, beleza. Eu te complemento. Pode ir que eu te complemento. Cara, olha lá, ó. Ele é 4 manas, 3/4 voar. Já tá num custo bacana, certo? Vamos começar do início do bagulho. Você, os Planeswalkers que você controla e as criaturas que você controla têm resistência à magia. Se ele fosse só Planeswalkers e as criaturas, já era muito bom. Já era muito bom. Mas você também. Esse é o ponto da coisa. A Cisa, ela é boa porque ela busca as coisas. Cisai é estranho pra eu falar, vou falar Cisai mesmo, tá? Porque desde moleque eu falo Cisai. Foda-se. A Cisai, ela é boa, concordo. Mas ela, cara, ela busca as coisas, coisas que podem entrar e morrer, coisas do tipo. Isso aqui, ele protege você e tudo que você tem. Eu vejo isso aqui muito bom, mano. Eu acho a Cisai, qualquer pitinido, você inutiliza a Cisai também. É, então. Entendeu? O pitinido nisso aí, você consegue batendo. Se você for por essa lógica, qualquer comandante é ruim, porque sempre tem alguma coisa que vai funcionar contra ele. Então, mas esse cara aqui não, porque a habilidade dele é estática. Então, assim, qualquer coisa que o cara jogue em direção a você, não consegue. Às vezes, tá, mas imagina tu dá uma remoção nele, porque ele não se protege, entendeu? Não, ok, mas até aí é um deck branco e verde. A probabilidade de você conseguir proteger esse cara é muito grande. Ou com, ele fica... Enfim, ele se protege com Hexproof, ou você põe algum artefato nele que faz isso. Sendo branco e verde, a probabilidade dele não poder ser alvo é grande. Tem um encantamento lá, posição privilegiada, que dá Hexproof para seus outros permanentes. É, então. Ah, mas é um bagulho de custo 5, pô. Não, claro, só dele dar pra você não ter resistência à magia, já é muito bom, cara. Você só. Porque pensa, se for no mono red, sei lá, o cara tá com alguma coisa aí, vai dar dano em você direto. Entendeu? É, muita isso, vai, coisa isso, ele pode, evita. Isso pode te defender de alguns combos, né? Sim, então. Alguns combos que visam dar alvo em que, tipo, a maioria dos combos de mil, né, eles têm que dar alvo no jogador e tal. É, pode te defender. Eu acho sensacional, mano, essa carta. Pode ser. Vamos ter que ver aí. Eu vou continuar tentando aqui montar um deck esse bicho aí. Se eu conseguir, eu passo o deck tech dele. Beleza. Ai. Cara, bom, de lenda branca, acho que só sobrou uma, né? Assim, relevante. As outras, né, são assim, não tem tanto potencial pra ser comandante, mas... Adoro essa lenda aí, já corri atrás da minha, mano. Cite o nome, por favor. Evra. Já bota testemunha? A testemunha... Darcione. É, padrão, piada pronta, né, velho? Ai, ai, ai. Comandante do pagode aí, né? Faltou, ela tá só com o pandeirinho na mão ali pra dar... É, pode crer. Bom, o que eu tenho pra falar da Evra é o seguinte: deck Voltron. Né? E é tão legal que é um Voltron que você não precisa nem de encantamento, nem de equipamento. Só ela em si já bate forte o suficiente pra matar com o dano de comandante. Então, olha, cara, eu descobri. Fala, Ralf. Não, pode falar que eu ainda tô olhando a maldade. O Ralf vai falar que Voltron não. O negócio é montar stacks com ela, né? Não faço isso não. Eu acho que. Eu considero que pra Voltron ela é muito boa. Só que. Eu joguei com ela ontem, o cara tava usando ela. Eu achei que eu permutava, ela ficava com poder e resistência igual o ponto de vida, mas é só o poder. Então, isso eu vi como uma fragilidade muito grande. Tipo assim, não, ela não é ruim. Sim. Mas essa fragilidade que, montando um deck em torno dela, eu buscaria contornar. Ah, essa claro. Da resistência. Você entendeu? Vai usar a greva, com certeza. Você vai usar parada pra proteger ela, com certeza. Sim. Até porque ela é a sua principal condição de vitória. Então você tem que ter. Tem que proteger ela. É porque tirando essa questão de. Essa questão dela não trocar, não aumentar a resistência, eu acho que é isso mesmo, é Voltron mesmo. Você vai botar, 5 mil espadas na mão dela ali pra poder ela ter proteção e bater sem ser bloqueada e pau quebrando. Eu acho que espada não, nem precisa tanto, cara. Tipo, se tu precisa, botar. Cara. Acho que não. Se tu botar um manto de rocha de... Como é que é o nome daquele bagulho que dá imbloqueável e manto? Manto de seda ruflante. Isso, manto de seda ruflante. Não precisa ser espada. Dá pra você fazer um deck budget com ela. Tranquilo, assim. Dá, tranquilo. Nossa. Tranquilo. Eu tô pensando num aqui que é... Cara, é o seguinte, ó. O próximo vídeo aqui do canal, inclusive, já tá gravado, só não tá editado. Como esse vídeo aqui vai sair, acho que sábado, né? Não sei se até lá eu já consigo ter o meu no ar. Mas você que tá assistindo aí, fica esperto. Dá uma olhadinha no canal da Cripta de Mana e vê se já saiu lá um top 3 maldades parte 1. Eu vou falar dessa mina aqui. Na parte 1 e na parte 2. Eu não lembro, mas eu vou tentar lançar os dois juntos. Eu fiz um esquema de maldade com ela. Vou então dar só algumas pinceladas aqui. Uhum. Cara, isso aqui é muito épico, porque você pode usar artefatos Por exemplo, tem aquele tridente certeiro, que é duas mana pra descer, quatro pra equipar. A criatura tem iniciativa e tem vira, desanexa o artefato, essa criatura tá causa... Exato. Cara, como é a criatura que está dando esse dano, ele tem vínculo com a vida, então você já recupera aquela vida. É, fora a gente não isso... falou disso, né? É, ela então, também tem vínculo com a vida. Ela tem vínculo com a vida. Fora isso, vou ter uma maldade que você pode fazer, se for um mono white, que é o que eu quero montar, era disso que eu tava falando antes, que você pode usar aquele eixo da mortalidade. Quando o eixo da mortalidade começar o seu turno e a habilidade dele for pra pilha, você faz isso, a habilidade da Evelyn em resposta. Então o que, que vai acontecer? Você vai subir o eixo da mortalidade, né? A Evra, no caso, ela vai ficar com 40 de dano, de poder, e você vai ficar com 4 de vida. Quando o eixo da mortalidade fizer efeito, o cara vai pra 4 e você vai pra 40. Então você suga a vida do cara, tá ligado? E você ainda vai ter um bichão 40 na mesa. Tô 40/4. Tem muita coisa que dá pra fazer. Uma das outras maldades que eu cito lá é meio podreca, mas dependendo do que você tem na mesa, cara, pode fazer um estrago magnífico. Que é o trono do dragão de Tarkir. Ele é meio bosta, é um equipamento meio bosta, mas assim, se você pagar... Dá defensor e tal, ela vai ficar defensor, ok. Só que ela estando com 40 de poder, você pagando duas genéricas e virando, todas as suas criaturas vão receber mais 40 até o fim do turno, mano. Caralho. Cara, qualquer bichinho 1 que você tiver na mesa vai ficar 41/41, mano. Isso aí é só você ter um monte de soldadinho na mesa, acabou. É, pode crer. Dá pra fazer vários bagulhos legais. Nossa. Esse comandante é muito legal, né, cara? Eu acho a Evra uma carta muito única, assim. Ela é única, e deixa eu te falar um bug que talvez as pessoas não tenham imaginado. A maldade dela é selecionável. Você desce e ela não faz nada, mano. Deixa ela lá. Uhum. Bate, fica tranquilo. Quando você vê que você tem possibilidade de fazer algo grande, você joga um silêncio. Anulou? Uhum. Ah, não anulou. Acabou. Aí você bate, faz o que você quiser, velho. Pode crer. Bem legal. Gostei muito dela. As outras lendas tem aí o Bard, que é um bicho pylon forte, né? Que... O Commander com ele acho que não faz muito sentido. É, acho que ele é uma carta legal pra se usar nas 99, mas... Uhum, fora isso. Tem a Danita, que é um... pode ser um Voltron aí, né? Não acho que seja uma opção boa de comandante. É uma carta que é legal pra você usar em 399 também. Mas como comandante... sei lá, acho que tem coisa muito melhor pra usar ela. Por exemplo, a Kemba. Ou... sei lá, uma Nahiri Planalta. Prefiro, assim, do que ela. Tem esse Kuendi, que é um bicho que é uma bosta. É um bicho que dá double strike para as suas criaturas que tem iniciativa. Ele dá um upgrade, né, nos seus bichos aí. E só. Só isso. Acho que dá para avançar pro azul, né? Ó, no azul tem vários maguinhos legais aqui. Né? Temos a Narumerra e o Neiban. Né? O arquétipo de magos aí ganhando uma força deck da Inala. Vindo com tudo com essa coleção de Dominaria aí. O que vocês acham aí dos magos e tal. Eu acho os dois muito legais, né? A Narumerra, ela tem flash quando ela entra em jogo, você copia uma mágica, ela dá mais um para usar até para os outros magos, né? Um senhor. Uhum. E o Neiban é um panarmônico em forma de criatura, né? Pagando 2. Eu prefiro o Neiban. Qual que vocês preferem aí? De longe. O Neiban é panarmônico, é melhor. Mas é construções e construções de decks, né? Cara, o Neiban, na verdade, é o que mais encaixa também na... No arquétipo da Inala, né? Eu acho assim, tendo uma Inala, é muito melhor você colocar essas cartas no deck da Inala, entendeu? Uhum. Mas assim, não quer dizer que você não vá montar um deck de mago com ele e você vai ficar legal. Acho que é possível. Por exemplo, a Narumerra é mais... Ela joga mais com o deck Spellslinger, né? Um deck que abusa mais de mágicas e tal. E a Narumerra é turno extra, não tem outra, é turno extra. Vou falar um bagulho pra você, a Naru, ela é, pô, é boa, né, tal, mas, assim, eu acho ela meio merda, num ponto que é o seguinte, você copia uma mágica ou feitiço que você controla, deveria ser qualquer entendeu? É verdade. Se é pra ser assim, do jeito que ela é, você controla a mágica, então ela deveria pelo menos custar uma mana a menos, deveria ser só 3 manas, 3-3 e não ter ali o bang dos magos ali que recebem mais um. Ah, não, eu prefiro ela assim, cara. Eu prefiro ela dando mais um pros magos. É quatro manas. É mais legal, é mais legal. Não, é mais tudo legal. Bem. Não tô nem falando que não é. O problema é que, assim, que mágica? Quantas manas você vai ter que usar? Ela, muitas, como comandante, é meio bosta, porque a primeira vez, ok, ah, fiz aqui um bagulho de comprar três cartas, casto ela, beleza, faço de novo. Ok, se ela morrer, ferrou, que agora ela vai custar seis manas. É verdade. Entendeu? Não faz muito sentido isso. Ela deveria ser menos mana. É, eu acho que... Na verdade, Carlos, eu acho que... Ela tem as interações bem legais, só que você precisa rampar igual um cavalo pra poder jogar direitinho. Exato. Ou você tipo... usa recursão do tipo bounce, né? Tem não. Que você eu ia falar disso agora. Própria... Beleza. Porque, imagina, tipo assim, essa carta é a carta pra jogar com tipo com mágica bomba, tipo Time Spiral. Que você embaralha o cemitério e a mão e compra 7, desvira... Desvira 6 terrenos. Porque aí você faz duas vezes. Aí você tem 12 manos pra poder você já dar balsa nela e já jogar, tipo assim, mágica de turno extra, entendeu? É, a mágica assim de impacto. Assim ela fica brutal. Né, é. Mas as mágicas de. Infelizmente, a mágica de impacto de azul é 5 ou mais. Então você tem que ter pelo menos 9 manos pra ela fazer um. Pois é, por isso que eu falei que ela era bem merda. Se ela copiasse qualquer mágica na pilha, feitiço ou mágica instantânea, aí ok, do jeito que ela tá aqui, ela tá boa. Agora, se ela só faz isso nas suas, mano, ela podia custar uma menos, né? C2-2, talvez que ela continuasse. Os outros magos que você controla recebe mais um. Só que ela é 2-2, sei lá, ou 1-1, sabe? Agora... Que ela fosse 0-3. É, qualquer coisa assim. Agora, 4 manas, velho, você fazer isso, eu acho muito. Aí eu prefiro o Naban mesmo. É. Temos aqui também a Tetsuko Mezawa, que é uma carta que... Cara, eu não vou dizer que eu não gostei, mas eu achei ela simples demais. O que vocês acham aí? Fala, Ralf, fala que eu tô frenético. Ih, caralho! Mano, e eu não. Vamos aqui te dar um. Vamos aqui te dar um adendozinho lindo. Já é, fala você não precisa aí. Você não precisa nem muito sair da arte da carta da Tetsuko, não. Porque você já vê que ela tá ostentando um agente na cintura ali. Uma o quê? Uma GT? É. Aí ela que. Essa aí só imagina ela batendo equipada no AGT sem poder ser bloqueado. Entendeu? Passou a etapa, na etapa de dano, não, você já arranca o marcador do AGT. Você falou, eu tô aqui procurando na carta a imagem da AGT, eu não tô achando. Tá na cintura dela ali, pô. Ai, ai. Hã? Até o AGT na cintura dela ali, ó. Aquilo ali é um AGT, ué. Caralho, pode crer, pode crer. Eu achei que você estivesse brincando. Não, é sério, é sério. Olha aí. E tipo assim, eu tô lembrando daqueles bichinhos bosta, tipo assim. É, aquele bicho 1/1 os bichos com 1/1 com infect e ela é boa como general. Mas essa mulher, não, rapidinho, e essa mulher como 99 num Edric Spy Master of Trash, meu Deus do céu. Não, no Edric ela é fodástica, ela é muito foda. Se bem que o deck do Edric, eu não sei se precisa dela, tá? Porque a maioria das precisa, cartas que jogam no Edric já são imbloqueáveis. Não, mas é porque você pode variar e botar cartas 1-1 com defesa. Com melhor, tipo, mas só porque ela tá no deck, sei lá, acho que não. Talvez não valha a pena, entendeu? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Vai, pode falar, Carlos. Essa carta, velho. Espero que o Sorin não lance esse vídeo antes de eu lançar o meu, que senão eu vou me quebrar. Depois vocês procurem aí. Policial Cefálida. Vou só isso. Agora. Procura policial cefálida, mano. É, e detalhe, ela dá bloqueio alvo pra criatura que tem o poder ou a resistência. Então, por exemplo, esse é o bang. Se você tiver um bicho 4-1, ele tá imbloqueável, né? Então, sei lá, vai que você bota um equipamento aí num policial cefálida da vida. Exato, é isso aí. Enfia um montão de equipamento nesse policial cefálida aí, acabou. Nossa, o jogo. Nossa, não. Logo só dou um remi nesse policial cefálida aqui. Acabou. Filho. Acabou o pois jogo. Pois é. Aí. Decks legais aí com ela. É, só okay. Espero que você não lance esse vídeo antes do meu, senão. Não. Vou falar mais nada. Eu vou lançar esse vídeo na quinta-feira. Não sei se você. Quinta? Ah, é, hoje é terça, agora. É verdade. Acho que dá tempo de eu lançar o meu. Então beleza, então tá certo. Não, beleza. Vamos pro então, preto tem... então, porque... Ah, pode falar. Não, tem o Zahid, não compensa falar. Ah, Zahid é uma bosta, cara. Esse bicho, cara, estraga a booster, a carta ainda é rara. Tem tanta em comum boa. E é boa, nego, bota essa porra de rara aí. Cara, e essa não... merda veio pra mim, cara. Como eu odeio essas porra desses... Nossa, eu tenho uma... Coitado, cara. O Slim voda, mas é porque ele é tipo um... aqueles Kraken cabuloso lá, entendeu? Ah, Slim voda, cara, é... Mas nem compensa também, porque é muita mana. Você que pagou reforçar ainda. É, fazer o commander dele, acho doideira. Ele joga, sei lá, talvez jogue num deck de... É 10 mana. Geralf, né? Eu prefiro jogar o outro bicho lá que faz o mesmo efeito, é mais barato de mana. Ô, galera, só desse Zahid aí, vou fazer só um adendo, só pra não falar que ele é tão merda quanto ele parece ser. Mas assim, ele lembra muito aquele carinha que é banido no Commander, ou aquele que é um pássaro, que você pode pagar 4 manas, é um incolor e... Ele vem no Commander Anthology. Derev? Derev. Você paga 4 manas e põe ele no jogo, né? Você põe ele direto de qualquer lugar. Não, na verdade não, porque mesmo pagando esse custo alternativo aí, você ainda vai pagar os mais 2 adicionais. Ah, vai? Porque, vai. É, porque você tá conjurando ele, entendeu? O Derev não... Então com a Derev... Pô, se fosse assim do jeito que você tá falando, poderia até ser viável tentar jogar um deck agro mono blue com ele. Sim. Né? Porque você vai sempre pagar 4, então foda-se. Se ele morrer, você paga 4 sempre. Né? É, vai virar um artefato ali. Então, retiro o que eu disse. Ele é mais merda do que ele parecia ser. Pronto. É sim, isso aí. Sim, é uma merda. Tá. Uma merda. Cartas pretas aí. O que a gente tem pra falar de carta preta? Carta preta é lindeza. O Ralph tá ali querendo falar alguma coisa. Pode começar. Tá movendo os dedinhos. Então, eu quero começar já causando discórdia mesmo. Uma bosta essa carta anarquia. Que você vai falar, o Ralph. Você nem sabe da carta que eu vou falar, cara. Eu vou até mudar a carta. Ô, Jesus. Carta. Se eu fosse falar do Torgar, por exemplo, você não ia falar que ele é uma bosta. Pô, mano. Não, Torgar é uma máquina. Torgar é uma máquina. Isso não, meu cara. Deus. Pelo amor de Deus, Torgar. Isso é outro xodózinho aí do carro. Mas vamos falar aqui do Josu Vess. Que isso, Cavaleiro cara, Leite. Eu não acredito que você está perdendo tempo, gastando tempo de vídeo pra falar desse bicho, cara. Eu vou gastar, cara. Esse bicho é muito ruim, velho. Vou gastar seu tempo, cara. Não é ruim, não, cara. É como eu falei, você não tem metade da minha maldade de deck build pra montar um deck com ele. Essa carteirada agora vai ficar lendária, né? Você não tem metade dos anos que eu tenho de jogador de Magic. Carteirada forte. Você não deu metade dos Dokolhau pra esconder na minha vida. Pô, você vai me falar. Pô, você vai montar um deck. Não, olha só, ele vai montar. Ó, eu tô entrando na mente do Ralph. Ele vai montar um deck Mono Black de Josu Vess. Ele vai colocar Desejo Mortal no deck. Só pra ele conseguir pegar um Dokolhau que tá fora do baralho e poder conjurar. É o deck dele. Não. Deixa a criança falar, porque a gente precisa quebrar ele, Sorin. Deixa ele falar desse cara. Vai, fala aí. Fique à vontade. Então, galera. Josu Vess ali, 2 manas genéricas, 2 pretas, zumbi cavaleiro, que ser zumbi é uma coisa linda. Tamo ameaçar, 4 e 5. Fechou, tá lindo. Se ele fosse bom, isso aí estaria bom já. É. Não, só cara, ele... não é o suficiente. Cara, ele tem evasão, cara, é 4 e 5. Não, só aí ele já estaria bom sim. Estaria bom sim. Estaria legal. Não, ele ainda cara, tem um não. plus. Eu acho que para um cara você... ser comandante ele tem que ter muito mais que isso, mas beleza, continue. Ele ainda tem um plus que você pode pagar 6 manas e reforçar ele. Quando ele entra, você pode pôr 8 fichas de criatura preta 2-2, tipo zumbi cavaleiro com um ameaçar. As fichas não são só 2-2 zumbi, são 2-2 zumbi com uma evasão. Certo? Certo. Aí, preto é uma coisa, vou ensinar, que tem coisa muito simples, bonita, que chama o Borg e Cofre da Cabala. Além do Black Market, é claro. Que Black Market, nossa, Black Market, meu Deus do céu. Não, até aí eu concordo. Tá indo. Tá certo, vocês vão falar, não, você pode fazer um Shodred, você pode fazer um Baltó, mas aí você vai ser a maioria da galera que só faz esses decks de netdecking, de coisa. Véi, eu tenho certeza, véi, que se eu montar um deck desse aqui, com paciência e tal, dando uma estudada melhor, ele bate de frente com muito Baltó, com muito Shodred das vidas aí. Você tem certeza absoluta. E sem precisar fazer tribal de zumbi, inclusive. Mas... mete a ferra aí, Sorin, já que é isso que você gosta de fazer. Quebra já que é isso que eu gosto de fazer? Caralho, como assim, cara? Quebra aí. Eu virei hate agora? Pô, cara, tipo... Ah, beleza, o bicho é 4-4, 4-5, tal, ameaçar... Só por isso é bom? Não, cara. Não, isso não é o suficiente pro cara ser comandante, tá ligado? Porra. Aí beleza, você pode pagar 10. Ao invés de pagar 4, você pagar 10. E coloca, né, 8 fichas aí, contando com ele, são 9 criaturas na mesa. Beleza? Por 10 manas. Por 10 manas, exato. Então, aí você imagina, a quantidade de recursos que você vai precisar gastar em forma de mana pra fazer esse bicho. Você acha que você vai conseguir fazer alguma coisa depois? Você acha que você vai ter chance pra responder caso alguém dê, sei lá, uma cólera de Deus na volta? Então você perdeu um turno. Entendeu? É o clássico problema de um deck agro. Entendeu? Depois de uma... Como fazer para voltar para o jogo depois de uma remoção global bem encaixada? Eu acho que esse bicho, cara... Como fazer? Vou te falar aqui, ó. Sim. Sim, cara. Tipo assim, é uma carta legal. Eu, olhando pra carta assim, você... Porra, é um cavaleiro em cima do... Porra, o visual da hora. O bicho é um lich e tal. Eu acho que, assim, a única coisa que me faria montar um deck com esse bicho é afinidade pelo flavor, entendeu? Porque, sei lá, deck de zumbi você pode imaginar 1 milhão de opções melhores do que esse Josu Vez aí. Me desculpa. Na verdade, aqui eu vou fazer, cara, amigo do Ralph e amigo do Sorin ao mesmo tempo. Porque ao mesmo tempo que eu vou defender, eu vou destruir essa carta. Então vamos lá. O isentão, vai lá. O isentão. Vocês não têm metade do conhecimento, tá ligado, né? Olha só. Esse cara aqui, como um comandante, eu acho ele bosta. Como comandante, ele é bosta. Eu acho, né? Minha opinião. Ele é bom porque ele é 4 manas, 4 ou 5 ameaçar. É ok. Ele já é do tipo zumbi, mais ok ainda. E ele tem cavaleiro, também é ok. Beleza, não tenho do que reclamar disso daí. 10 manas pra você colocar 8 bichos 2-2 é um preço justo. É um preço justo. Só que pra você ter isso... é complicado. Então, minha sincera opinião, o que eu acho desse cara aqui? Ele é bom como uma das 99 num comandante de Rakon. Aí ele é bom. Porque Rakon. Esse cara... porque ele estando no cemitério, ele é cavaleiro, não é? O Rakon não pode castar cavaleiro, Então, ele tá lá no cemitério, aí sim, se você tiver 10 manas, você vai pagar 10 manas, castar ele do cemitério, pôr um quadrilhão de bicho na mesa... Se você tiver aí mais Altar de Ashnod ou qualquer outras coisa aí que adiciona mana, enfim, pode ser até o Black Market lá que o Ralph falou, você pode sacrificar, ele volta pro cemitério, você paga as mana de novo, traz mais bicho, cara, combo infinito, tá ligado? Fica pondo 1 trilhão de zumbis aí na mesa. É verdade. Aí ele é bom, num Commander de Rakon. Fora isso, eu acho ele meio foda. Foda você montar o Commander de Rakon, né? Pensei na possibilidade, mas é sinistro, porque o bicho você não pode conjurar da zona, você tem que, né? Então, essa é a bosta. Como é que faz se você não pode conjurar ele de nenhum outro lugar? Você tem que Comando de beacon. Comando de beacon, é a única forma de você ter acesso ao comandante. Nossa, comandante. Por isso que ela tá cara, desse tanto. Ah, mas mesmo assim, cara, no meio das 99 tem que sair a única carta que pode fazer o seu comandante rodar? Não, assim, o Josu, cara, eu confesso que ele é um bicho forte, é um bicho agressivo, né? Ele é. Dependendo de como você fizer, você pode até montar um deck controle com ele. É um raciocínio parecido com o da Lyra, né? Tu monta um deck lá pra controlar, mono black, controle clássico, né? Remoção, descarte, né? Mano, quando o jogo já estiver avançado, você faz esse bicho e mete a porrada com as fichas, entendeu? Mas sei lá, cara. Assim, eu não vou falar que ele é uma negação, que um deck dele vai ser ruim imperativamente, mas eu acho que dá pra... Dá sim pra fazer mais coisas com esse cara. Agora eu tô pensando se pau Ralph até tem razão, viu, mano? Porque olha só, se você pensar que você tem cartas como aquele juramento dos carniçais ou cemitério lotado, pô. Se você tiver as 10 manas, vamos combinar da seguinte coisa. Se você tiver as 10 manas de início, aí ok. Porque aí você vai, faz ele, põe 8 bichos, se ele morrer depois você devolve pra mão, põe 8 de novo e assim vai. Você vai ficar, tipo, paga 10, põe 8. Põe 9, né, no caso, porque tá entrando. E aí vai indo, mano. Talvez não seja tão ruim quanto pareça. Eu acabei de lembrar que agora, Carlos, pra acrescentar nesse lindo comentário que você acabou de fazer agora. Uhum. Nós parece temos... um deputado falando, cara. Você queria ter metade da minha capacidade de oratória, rapaz. Caralho. Só com pra a palavra deputado Ralf. Dá pra você ganhar com ele, Carlos. Olha a maldade. Com o Revel in Riches. No passo você sacrifica. Você faz ele. Aí no passo você vai sacrificando até 10 tesouros e ganhando a sua manutenção com o Revel in Riches. Mas o Revel in Riches não bota tesouro só depois que você. Só quando a criatura do oponente morre? Criatura do oponente. É oponente, é? Sim, é? É, do oponente. É do Mas oponente. Ele tem um Grave Pact. Tem o quê? Adiciona mais uma peça aí, que tá bom. Não. Grave Pact. Não. Não, beleza, mas é. Achei que fosse qualquer um, mas é, ele. Você até aceita o desafio, Sorin, de fazer uma lista e te dá pra você ver. Tá certo então. O desafio está aceito. Faça uma lista, eu vou montar aqui, vou jogar com ela. Se o deck for bom, eu faço um deck tech e faço mais um jabá pro teu canal aí. Já é? Aproveita então aí e fala sobre outra lenda aí. Eu sei que tem uma lenda aqui no preto que o Carlos também tá apaixonado. Ah, cara. Né? Apaixonado. Torgar foi a primeira lenda que eu depois, eu não sei nem qual que eu vi primeiro, se foi ela ou se foi o Teshar, cara. Acho que foi ela. Acho que eu vi essa. Ah, não, o Teshar foi primeiro porque saiu na leak. O Torgar, assim que eu vi, mano do céu, cara. 8 manas, 7-6. Certo? Até aí, ok. Como um custo adicional para jogar esta mágica, você pode sacrificar qualquer número de criaturas. Para cada criatura que você sacrificou essa mágica, né, o Torgar, custa 2 genéricas a menos para ser conjurado. Cara, até como comandante esse bicho é roubado, né? Vamos falar da segunda habilidade e depois eu volto para falar dessa primeira aqui que é tenso. Quando ele entra em jogo, o total de pontos de vida de um jogador alvo torna-se metade do total inicial arredondado para cima. Isso daqui é tão épico porque assim, baixou o bicho... O oponente cai pra 20, certo? Se você tiver com menos de 20, sei lá, você tá com 5 de vida, entrou o Torgar, sua vida sobe pra 20. Porque a vida torna-se a quantidade do total metade do total inicial. Uhum. Só que aí é que tá. Se esse bicho for o seu comandante, a maldade aqui é muito mais épica. Porque pra cada vez que ele for pra zona de comando, ele vai custar 2 genéricas a mais. Isso faz com que você possa sacrificar mais uma criatura toda vez para poder pagar esse custo. Então, cara, não vai ser muito difícil você descer esse bicho com 2 mana preta assim, forever. Ah, não, tá ligado? Não, cara. Porra, comandante, por mais pesado que seja, que tenha um efeito de redução de custo, é sempre bom pra caralho, cara. Sim. Esse bicho, cara, é muito monstro. Você tá jogando numa mesa ali, você e mais 3. Desceu o bicho, pá, jogador 1 tá com 20. Aí você flipa, mano. Você dá um blink nele ali com um Undying Evil ou com aquele stamina, não sei o que lá de Amonkheth. E sacrifica, volta pro jogo, pá, o outro tá com 20 também. Aí morreu, foi pro cemitério, você pega e joga um reanimate nele. Pá, o outro tá com 20 também. Cara, você é louco, velho. Bicho é roubado. Fala aí, Ralph. Eu já fiquei nervoso aqui, mano. Não, e detalhe, só pra não perder o fio da meada. Tem um encantamento de alvorecer, se não me engano, no bloco lá de Shadow War, que no final do turno de cada jogador, aquele jogador perde vida igual a quantidade que ele perdeu nesse turno. Tipo, ah, você é louco, né? Dependendo de como tivesse, mata o cara assim. É, roubado. É reflexo de alguma coisa. É preto, né? Ele é preto puro? É, preto. Então... Eu vou ser mais filha da puta do que o Carlos falou, não só nesse rolê. O que eu já tô pensando aqui é usar, pensa bem, uma Torre do Relicário, Armário do Conjurador e Necropotência. É, cara. Caralho. A cara do Sorin. Foda. Não precisa nem do Armário do Conjurador, cara. Não precisa, porque joga. Você dá em resposta o trigger, na verdade, né? Cara, tu pode jogar, sei lá, existe alguma carta que você sacrifica uma criatura e uma... Caraca, aquele bicho lendário que você vira, sacrifica uma criatura e coloca a ficha igual o número de, igual o poder da criatura. Qual é o nome? Giza, Mondo Black. Paga um, vira, sacrifica, torgar, bota 7 fichas de zumbi, 2-2 virada. Bosta. Aí tu sacrifica as próprias fichas pra jogar o torgar de novo. Você sacrifica 4 fichas pra jogar o torgar de novo. É, paga só 2. Ah, absurdo. Ah, esse bicho, esse, eu falo, mano. Duas cartas que eu acho que vão banir no Commander. É esse cara e o Elmo multiplicador. Não, o Elmo é certeza. Não dá, cara. Até isso. Olha, imagina o Elmo nesse bicho. Sei lá, hein. Se... É louco, cara, mano. É o que eu sempre falo. Se não banir o motor do paradoxo, eu acho que não banir essa porra, não. Não banir essa porra, não. Ah, não, cara. Ô, Sorin, mano. É muito pior, cara. Você põe, não. Mano, você põe em cópias do seu comandante. Imagina. Pô, cara, mas olha só, você tem que esperar a manutenção, é um equipamento, então você precisa ter criatura pro bagulho funfar. Na manutenção, o motor do paradoxo é muito mais fácil de explorar. Combate? Hã? Combate fez. Ah, é combate? Ah, tá. Mesmo assim. Sei lá. Mas tomara que não seja banido, né? Que a gente pode usar a parada aí. Então, galera. Mas é isso aí. Antes da gente pode falar, o Ralf. Faltam as vermelhas e verdes, certo? Vermelhas e verdes. E o incolor. Incolor só tem o Traxo. No... Mas compensa falar, né? Porque ele é foda. Mas peraí, mano. Vocês não vão falar lá do Yargo, o glutão de Urborg lá? Aquele sapão horrível? Essa caralho, merda. A única coisa que eu tenho a falar desse bicho... Cara, assista o unboxing de Dominária. Do Carlos. Do Carlos, cara. Porque a quantidade de bicho que ele abriu de sair dá pra botar um deck tribal desse bicho. Você tirou uns 3, não foi, Carlos? Não, eu tirei 2. Tirei 2. Um foil, né? Engraçado é a reação que ele tem quando vê essa porra desse bicho. Ah, cara, eu acho... Eu não gosto de desejar mal pra ninguém, não. Mas o cara que criou essa carta deveria ser mandado embora da Wizards. Só isso. É, então, eu acho que, só pra definir rapidão, a gente vai falar do Belzanok, lógico. É. Aí você vai falar sobre como montar um deck Stax com o Yargo? Não vou nem falar do Yargo, não, eu tô falando sério, galera, porque já deu, passou da hora aqui, a gente tem que agilizar pra terminar. Não, tá certo, Pô, Belzanok, cara, é uma carta que é um bicho que joga muito, é um bicho bem maneiro, mas... Sei lá, eu não imagino um Commander com ele ainda não. Não sei como é que seria. É uma carta que tem que estudar mais pra você montar um deck com ele, né? Porque ele é um Wild Nause em forma de comandante. Então, galera. O Bel, como falei no outro vídeo que nós perdemos, inclusive. Ele... Pela lore dele, ele seria um bicho muito mais power level, muito melhor do que ele é na carta. Que é o exemplo do Razakef. Que o Razakesh é aquela bosta que morreu comido pro crocodilo zumbi lá. E a carta dele é muito mais forte que o Belzanok. Não, mas ele meteu a porrada na Liliana ainda, cara. Ele judiou da Liliana ainda. O Razakesh teve um fim mais digno que os outros. Mas enfim, vai continuar aí. E tipo, é o que você falou, o rolê dele é ad nausea. E a desvantagem é que você tem que montar a porra do deck com CMC de 4 pra cima, senão você não aproveita direito a habilidade dele. É porque a parada é você jogar ele e comprar o deck inteiro, né? É. O legal é fazer isso. Sim, é, dá. Ele não dá. É tão ruim quanto eu imaginava, não. Dá pra fazer maldade, sim. O único problema dele é esse CMC 4 ou mais, mas eu acho que dá jogo, sim. É uma lista que... Tem que parar, vai exigir tipo uns 2-3 dias de estudo aí melhorzinho pra montar. É, porque você tem que ir no Gator, filtrar por custo de mana, né? E o deck vai ficar pesado, então você tem que ver formas aí de tornar ele viável. Então, é melhor não arriscar falar nada aqui, nem que o cara é ruim, nem que o cara é bom, né? Porque vai que a gente fala que ele é ruim e o bicho estoura aí, sei lá. Mas eu acho que ele é bom, não. Eu acho que ele é bom. Ele é bom, é uma carta que tem potencial. Eu colocaria ele na meu deck de Itália, por exemplo. Eu colocaria ele no deck da calha. Enfim. Pularemos para as vermelhas? Pularemos. Vermelho só tem esse Valduk e o Squee. Só. Né? Só. Valduk, só. O Valduk, cara, o Valduk é muito maneiro, cara. Muito maneiro. Por favor, tipo, por favor. Ele é uma Kemba melhorada, né? Fala aí, Ralph. Não, o Valduk. Eu vou montar um deck dele. Cara, desistir. Antes de montarem um deck, assistam os dois próximos vídeos da Puta de Mana. Lá tem o Valduk na maldade. Ai, galera, é o seguinte: quando você tiver chegar nessa parte do vídeo, se você não vê o vídeo do Carlos, você pausa, corre rapidinho no canal dele e vê o vídeo dele. É isso aí. É isso aí. É o seguinte, galera: o Valduk, como eu falei no último vídeo, que a gente perdeu. Cara, você imagina ele com três equipamentos, simplesinho. Três, qualquer equipamento X, de 50 centavos. Que... Uhum, e no seu combat step, você vai botar três elementais. Né? Aí você imagina, tem um encantamento de Kamigawa que dá mais 2, mais 0 e haste. Só aí seus elementais vão ficar 5/1. Aí você põe Puforos, Impact Tremors, Pandemônio, Suda Tempestade Bélica. Tipo, o value disso é muito bom. E você pode ter Goblin Bombardment ou melhor, Meridiana do Infinito, que você fica com suas tokens. Não, mas peraí. Porra, pode crer, né? Porque você. As fichas que você bota, elas são exiladas, não é isso? No início da próxima etapa final. Se você então. Resposta usar Meridiana, as fichas ficam pra sempre. Não fica não. A Meridiana. Não, a Meridiana vai fazer com que elas fiquem até o próximo turno do seu oponente. No, quando ele passar a vez, elas saem. Porque é sempre até a próxima etapa final, não sua não, etapa não, final. Não, você está equivocado. Você está equivocado. Sabe por quê? Porque isso aí, esse negócio de exilar a token no final da etapa final, não é uma habilidade da token. É a habilidade do. É um efeito desencadeado retardado. O nome da parada é essa. É um efeito desencadeado retardado. Que é decorrente da habilidade, entendeu? Então ela, esse lance de você exilar a ficha no final do turno, ele tá atrelado à habilidade do Valduk, não na token. Token é um bicho 3. Token é um bicho 3-1. Ele não tem essa habilidade, entendeu? O que faz a token não vai ser exilada, escrito nela, entendeu? O que faz a token ser exilada é a habilidade do Valduk. Então se você. Entendi. Se você. Tipo assim, se você terminar o turno antes de chegar à sua etapa final e essa parada desencadear. Sim, você vai exilar no início da próxima etapa final. Agora, se você esperar chegar à etapa final, a parada ir pra pilha e você terminar o turno, aí sim você vai ficar com a token infinitamente. Ah, tá. Entendeu? Boa. Mais maldades, Carlos. Sim, muito mais, velho. Agora... Não, mas concluindo aí, cara, o Valduk, ele é um bicho que você pode matar com o dano de comandante, porque ele sugere um deck Voltron. Você mata com as fichas, porque as fichas batem pra caramba também. Né? E, cara, todas essas mecânicas aí, essas sinergias que o Ralph falou aí também, você pode matar com isso. Então, tipo, é muito dano, filho. É dano demais. Dano. Eu quero falar uma coisa, cara. Ó, primeiro turno você desce aquela espadinha, que é uma mana pra descer. Quando entra uma criatura em jogo, você anexa. Esqueci o nome dela. É aquela espadinha japonesa. Não, Tô ligado. Você tá ligado, né? Que ela foi criada aí no Plant Chase. Você põe uma daquela no primeiro turno. Ah, tá. Segundo turno você bota Hero's Blade. Exato. Hero's Blade. Terceiro turno você desce esse mano aqui. Quarto turno você coloca ou o que o Ralph falou aí, o Pandemônio, ou você coloca um Fornalha de Rá, por exemplo. Cara, suas fichas vão se transformar em Ball Lightning. Todas as fichas vão ser Ball Lightning, cara. Vai estar batendo 6 todas as fichas. Foda. Se os caras não foda, bloquear, vai foda. Ser muito, muito dano. Fora pra quem gosta de. Pra quem gosta de ignorância, filho, é um comandante de tanto, assim. Porra! Vixi, altas maldades, mano. Aí. Acho que. Peraí, o Squee, ele não é, tipo assim, como comandante. Ele é uma carta muito legal. Tipo assim, uma peça de combo com o Food Chain. Ele só serve pra isso, na verdade. É mais uma peça aí para o pessoal que joga de Food Chain aí ter, né, mais uma peça do combo aí. Mas como comandante, sei lá, eu jogaria ele num deck de descarte, por exemplo. Uhum. Eu já tive um deck Commander com skill antigo, né, seria uma construção parecida, sim. Mas, sei lá, como comandante ele não é tão forte assim não. Mas é uma carta, para o Commander ele é muito importante, né, muito legal. O Verick senta na... Caralho, pera aí que minha imagem está travando. Não, o Verix eu nem vejo ele muito. O Verix é meio ruim, cara. Meio merda, assim. Pô, você pode pagar 7 pra ele entrar com um dragão 4-4 igual a ele, né? Uhum. que você pagar 7 pra ter 8 de dano na mesa, basicamente. É interessante até. Não como comandante, como uma das 99 talvez. Como comandante a carta é uma bomba, né? A carta só vai servir pra agredir, sei lá. Acho que esse tipo de carta eu não aprecio muito no Commander, não. Acho que o bicho tem que bater e tem que fazer outra coisa também, entendeu? Tem que ser utilitário. Sei lá, eu penso assim. Agora, vocês das outras aí. Do verde aí, verde. O que vocês acham que tem de legal? Cara, o verde tem aquele Grum, né? O Rei Solitário. Apesar que eu não saberia falar nada muito dele, não. Mas tem o Multani e tem a Marin, né? Maruin. Acho que é Maruin. Marvin. Dela. Cara, o Multani é um bicho legal. Ah, cara. Sim, Marvin, é isso aí. Marvin, é que eu vim embaçado ali. Tem o Grum, porra. Você tá esquecendo do Grum? É, o Grum. As três lendas verdes, elas são legais, cara. Tanto o Grum quanto a Marvin quanto o Multani, né? Uhum. Por exemplo, o Grum é um bicho Voltron, né? Tipo, cara, o bicho é ignorante demais. Se você botar, sei lá, qualquer rancor que você botar nele. Qualquer rancor que você bota nele aí, qualquer. Martelo de batalha dos Loxodontes, né? Porque, porra, o bicho quando ataca sozinho dobra o poder. Tipo, caraca, mano. É muita ignorância, mas assim, é um deck vulnerável, né? Porque, né, o bicho. Você não precisa nem fazer ele com reforçar. Nem precisa. Uhum. Né? Ele sozinho já. Se você puder, é claro. Né? Você pode até fazer agora. Ele sozinho já. Mas sei lá, é um bicho ignorante. Essa Marvin, ela é. Dá pra tentar fazer um deck off-ball com ela, né? Porque ela tem o potencial de gerar bastante mana quando vira. Isso a gente já sabe que no deck de elfo é peça de combo, né? Uhum. O druida Arquidruida. Na verdade, você pode fazer. Ela no 99 do riscar também fica bem legal, cara. Do riscar, né? Pode crer. É. Pode crer. Não, ela entre as 99 joga em qualquer deck de elfo, na minha opinião, assim. Uhum. Eu acho que joga. É um mana dork legal. E o Mutani, ele tá perdendo. Apesar dele ser muito legal, ser interessante. Ele tá perdendo espaço pro Mudrota, o filhinho dele, né? Que inclusive informação, Rogerinho. Mudrota é filho do Mutani. É verdade, é verdade. Se você reparar no flavor test da Mudrota, tá dizendo lá, né, como é que ela nasceu e tal. O Mutani, ele joga muito num deck de monstros de Trog, né? Uhum, sim. É uma peça legal, porque ele devolve terrenos e tal. Monstros de Trog, ele é um comandante mana sync, né? Acho que dá pra fazer umas gracinhas com ele, né? É, e ele fora tem poder igual o Land no Grave também, que joga melhor, encaixa muito melhor com o Getorog também. É, pode crer. Fora isso, nós temos aí as cartas de artefatos e tal. Temos a de criatura lendária, só tem o Traxxus. Né? Lindão. Que é um bicho muito. Ignorante também. Essa coleção tá cheia de comandante Voltron, né, cara? Não é. Esse Traxxus, eu vou falar um pouquinho pra vocês, cara, ele... Não sei, acho que muita gente não vai concordar, mas ele cheira a combo pra mim. Pra mim, ele cheira a combo. Por mais que ele seja um bicho grandão... Não, ele é um bicho grandão, vai bater, ok. Ele é muito parecido, não sei se vocês já ouviram falar de um bicho que chama... Tô até com ele aqui, ó. Titã do Sono Profundo. Com certeza ele foi criado com base nesse bicho. Duas genéricas, duas vermelhas, 7/7. Ele entra em jogo virado, ele não desvira durante a etapa de desvirar, e toda vez que ele recebe dano, você desvira. Ah, ou seja, você tá ligado qual que é um titã lá de qualquer edição aqui? Shadowmoor. Qualquer mano, um de dano que você dava nesse bicho, ele já desvirava, entendeu? Eu vejo, e como eu já fiz um deck com esse bicho, né, eu causava um de dano ali, desvirava dois, três desses aqui, ficava com os bichão gigantes na mesa. Eu vejo um pouco disso no Traxxus também. Então eu acho que vai dar pra você fazer coisas desse tipo, entendeu? Tipo, colocar coisas nele que ele vira, causa o poder dele de dano, algo do tipo. Qualquer artefatinho que você descer lá de zero mana, você desvira, faz de novo. Não sei, assim, posso estar falando besteira. Eu já tentei reproduzir isso aí que você falou, montando um deck com ele, né? Já tentei fazer isso. Eu não achei peça suficiente pra fazer isso. Eu achei, no final das contas, vou fazer um Voltron mesmo, vou botar uma porrada de equipamento nele pra ele bater pra caramba, né? Mas talvez se eu pesquisasse melhor até encontraria, mas montando um deck incolor, eu não vejo como fazer isso direito, não. Não, incolor não. Agora, quem sabe ele entra nas 99 num outro deck que tem que use, né? Quem sabe galera. Azul, né? Que tem. Eu colocaria ele em vermelho. Vermelho ou preto. Olha nos meus olhos, gente. Esse bicho dele mesmo de general, ele é lindo. Eu vou citar. Carlos, pera aí. Não vamos nem sair da página que você tá olhando aí. Olha esse servo voltaico aí com ele, só pra você ter uma noção da maldade. É, servo voltaico. Não, tem muita coisa aí. Cara, eu vou te falar, desvirar. Não. Esse bicho ele tem um drawback que é ridículo. Tipo, ele entra em jogo virado e não desvira. Não, beleza, só, mas toda vez que você joga a mágica, É o que eu falei, eu quero montar um deck com esse bicho só pra colocar um assalto switch nele e ver a mágica acontecer. Porra, isso. Essa é uma jogada que merece palmas. Sim. Cara, aí vai ficar gostoso, velho. Porque se o cara não bater, ele vai voltar em pé pra mim já, delícia. Ai, caramba. Sensacional, cara. A Assault Switch é uma carta que joga muito com ele, cara. Mas acho que é isso, né, gente? Acho que terminou aí, não tem mais nada. De lendas, a gente tem só as duas Planeswalker decks aí, tem aquela Niambi, mas não. Sei lá, não joga. Não serve como comandante. Né? Quem sabe a gente faça outro episódio aí pra falar sobre o restante das cartas da coleção, né? Algumas das que, né? Como por exemplo aí o Elmo, Helm of the Host, né? O Elmo do Banimento. O Elmo do Banimento, exatamente. Então é isso, acho que dá pra fechar aqui, né? O Ralph já tá atrasado aí como sempre. Ralph, não esquece de botar pra salvar o áudio, tá? Porque pra quê? Ih, deu pau aqui, fechou, cara. Isso é importante, hein, mano. Não brinca não. A gente já perdeu um vídeo de 2 horas. Ó, esse review era pra ter saído semana passada, não saiu por causa do Ralph. O Ralph esqueceu de colocar o áudio pra. Esqueceu não, né? Saiu com pressa e. Né, enfim. Mas é isso aí, gente. Obrigado pela participação de vocês mais uma vez. É sempre muito divertido fazer esse podcast aqui com vocês aí. E o tempo agora é livre pra vocês fazerem o jabá de vocês aí. E fiquem à vontade. Pode começar com você, Ralf, que eu sei que você tá com pressa. Só não esquece de botar pra salvar aí, mais uma vez. Mano. Eu queria mais uma vez agradecer o agradecimento que o Carlos vai fazer daqui a pouco. De estar agradecendo, de estar aqui de novo. Porque, né, agradecer o agradecimento. Daqui a pouco. É porque ele vai agradecer o meu agradecimento também. Você pode botar fé. Que ele vai falar disso. Sim, pô, sou um cara educado, mano. É um prazer estar aqui com vocês, velho. Mais uma vez, muito feliz em estar aqui gravando esse vídeo. Muito descontraído, muito animado. Falando de maldades, como sempre. Ouvindo o Sorin falar de Armagedon com brilho nos olhos. Sim, isso, já estamos convertendo. Dinheiro nenhum no mundo vai comprar isso, entendeu? Esse momento maravilhoso de aprendizado. E eu não sei, Sorin, se o vídeo vai sair agora, essa semana ainda. Vai sair quinta-feira agora, dia 27, dia de lançamento internacional de Dominaria. Então, já aproveitando, depois que você ver esse vídeo, já vai lá no meu canal que na quinta-feira ou na sexta já vai sair um kioscast de Uma Lenda de 5 Motivos meu, do Carlos, do Sorin, que é pra você fazer, pra maratonar, entendeu? Você já vai maratonar Ralph, Carlos e Sorin. O final de semana inteiro, entendeu? Carlos já vai lançar o vídeo de maldade, entendeu? Você já vai na sequência em maratona. Faz maratona mesmo, dá like, se inscreve no canal da galera. E é isso aí, galera. Muito obrigado, um abraço. Espero que muitas maldades virão por aí. É isso aí, Ralph. Valeu. Carlos, valeu. Dê suas últimas palavras aí, seu jabá, por favor. Bom, galera, vou agradecer de novo os caras aí. Obrigado a todo mundo, os inscritos do Sorin, todo mundo aí. E galera, pra saber mais de algumas maldades dessas aí, dê uma passadinha lá na Cripta de Mana. Eu 6 cartas de Dominária, eu escolhi algumas e a gente falou nesse vídeo daqui. Se você não viu lá, dá uma passadinha lá depois desse vídeo. E cara, muitas maldades aí pra vocês. Beleza? Valeu. Valeu, Carlos. Gente, vamos ficando por aqui então. Muito obrigado por assistir esse episódio até o final. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, porque isso ajuda muito a ele se divulgar na plataforma do YouTube. E é claro, dê uma conferida no nosso padrinho aí, o link vai estar aqui na descrição, né? Logicamente, o link dos canais dos canais parceiros aqui também estão aparecendo aí na tela final. Se inscrevam em todos os canais, acompanhem o conteúdo deles aí. E até a próxima, gente. Valeu e tchau. Falou!